Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. E os defensores do universo. Queridos ouvintes, aqui Alexandre de Master, e esse é o 288º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge, que devia estar aqui, mas não está. E nesse episódio 208, mantendo já agora uma tradicional sequência de três podcasts do mesmo tema, vamos falar sobre a segunda temporada de Mestres do Universo, que foi colocada na Netflix como Mestres do Universo, A Revolução, que a gente conhece como He-Man do Kevin Smith. É essa. Ah, mas não é a terceira temporada, não, Bergman? Não, é a segunda, porque a primeira teve 10 episódios e essa segunda só teve 5. Então, tecnicamente, essa é a segunda temporada desta porra, deste desenho. E para falar a respeito desta bodega, desta série, o que, que achamos, se gostamos, se não gostamos e por que achamos isso, eu trouxe aqui meu quadrinhologista de estimação, o senhor Matheus HQBem. Fala, esqueleto do meu coração. Esqueleto de marreteiro. É, né? Olá, pessoas. Eu ainda tenho um castelo de Grayskull original dos anos 80. Quem quiser comprar, DM pra mim. Babaca! Estou mandando mensagem agora, com licença. E esse que tá mandando mensagem agora é ninguém mais, ninguém menos que o meu pavoroso de estimação, seu Jota Santos. Fala, coisa horrorosa. Oxente, já com saiada do meu coração, porra, coisa horrorosa. Eu já comecei a broxar um pouquinho quando a cada 30 segundos alguém falava assim: esse cara tá te incomodando, filhão. Vai lá, filhão. Esse cara tá te incomodando? Ô, filho, ô, neném, fala, papai, fala, bebê. Ah. E também aqui conosco a nossa não maligna de estimação, a dona Joaninha Trecker, Ana Lúcia Letier, a de muitos nomes, a que adora tudo. Fala, meu bebê. Ah, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, e só posso dizer, né? Pelos poderes de Grayskull, eu não tenho força nenhuma. Né, virou carne de vaca esse negócio de poderes de Grayskull, né? Mas tá bom, foda-se, né? Não, o melhor, na verdade, é que eu errei, eu devia ter dito: pelos poderes do pônei, eu quero alfafa. Que a gente fez essa putaria num dos outros do He-Man, esqueci desse negócio que a gente esqueceu de brincar de eu tenho força, mas tá bom. É, e aqui, como o nosso belíssimo convidado, de novo, porque vocês pediram para ele voltar, aqui está ele, o meu querido xará, Marco Velho. Fala, meu bebê. Fala, turma, que é o Marco Velho, e pela honra de Grayskull. Ah, não, pera. Oxi. Ainda não. Oxi. Isso é depois. Isso é na próxima. É na próxima. Talvez, ah, tá bom. Talvez. Então, voltaremos daqui a pouquinho para falarmos tudo sobre esta temporada nova do He-Man da Netflix, depois dos recadinhos. Vamos lá. We'll be right back. recados. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recadinhos, beleza? Lembrando que, por conta da mudança que houve do site do Paranerd e que vai ocorrer mais uma dentro em breve, o feed do Paranerd está no endereço que eu vou te passar agora e ele vai estar no post. https://archive.org/download/feedparanerdia, tudo junto, /feed.xml, beleza? Se quiser mandar um e-mail, basta mandar para paranerdia@paranerdia.com.br, que tá, ó, sossegado. Aqui o endereço do Twitter, porque X é meu ovo, e a gente vai estar o endereço para você de twitter.com/paranerdia. O Blue Sky do Paranerdia, eu tinha passado no recado anterior, que era com o Profiles Caramba 4. Então o endereço, conforme a verificação que o Nerd Master conseguiu junto ao Blue Sky, é bsky.app/profile/paranerdia.com.br, ou dentro da rede, apenas para @paranerdia.com.br. É bem simples. O restante continua a mesma coisa. No Facebook, facebook.com/paranerdia. LinkedIn, linkedin.com/in/paranerdia. O DeviantArt do Nerdmaster, onerdmaster.deviantart.com. O YouTube do Paranerdia, youtube.com/paranerdia. Sim, é desse jeito, ok? Vocês podem achar o Paranerdia no Spotify, que ele utiliza o feed, né? E se vocês quiserem participar do Hub Multicultural do Paranerdia no Telegram, basta ir no endereço t.me/paranerdia. Lembrando que você ainda pode ser um mecenas do Paranerdia, beleza? É só vocês darem um pulo ou no PicPay, em picpay.me/paranerdia, no Apoia-se, apoia.se/paranerdia, ou fazendo uma contribuição qualquer junto ao Pix, cuja chave é o nosso e-mail, paranerdia@paranerdia.com.br. Não perca o episódio que tá, ó, sensacional! Eu sou seu pai! Volta, então tá, Mestres do Universo, A Revelação, lançado em 25 de janeiro de 2024, sabe-se Deus tá quando precinho. É que esse episódio vai ser lançado no podcast, porque a gente vai estar tentando arrumar a porra do site, né, mas tomara que saia esse ano, né, mas se não saiu, você já sabe que foi em janeiro de 24 que saiu a porra do Mestre do Universo, saiu tudo uma vez, são os 5 episódios na patada só. A Netflix, nesse caso, não tá fazendo binge watch com essa porra, não. Tá mandando tudo logo de uma vez. Mais uma vez. E a gente tá gravando no dia seguinte do lançamento, viu? Teu cu. Teu cu. Tá? Gravamos primeiro. Teu cu. Tá. Não, ó, pelo menos a gravação do YouTube é o primeiro podcast que eu tô vendo de Mestres do Universo A Revolução. Então, tudo bem que eu não conto o Marco Velho TV, porque ele não é lançado como podcast. Ele é lançado por brand no grupo do Marco Velho. Então não conta, tá, Marco? Assim? Não vem reclamar, não, tá? Ah, tá. Ah, tá, né? Então tá. É produzido, escrito e protagonizado quase pela porra do Kevin Smith, que continua sendo o nerd mais hypado do universo, né, Matheus? Sim, muito. Mas até que ele fez um bom trabalho. É, mas continua sendo o nerd mais hypado do universo. É, assim, é, isso aí é ele tentando tirar a bronca das merdas que ele fez até, o, até hoje, né? Porque ele fez muita. Né? Então tá. A temporada é a temporada 2, apesar de ter, a primeira ter sido lançada em duas partes e por isso ter criado dois Paranerds, já é o terceiro Paranerd que a gente tá fazendo só por essa porra desse He-Man do Kevin Smith. Eu acho que já é o quinto Paranerd se a gente contar só os He-Mans, né? Que a gente fez esse em duas partes, o Novo Novo. A gente não fez nada do velho, não, né? Não, a gente fez um Novo Novo e agora é isso. Então esse é o quarto Paranerdia de Mestres do Universo. Olha que bonito, viu? Já tá virando franquia essa merda. Mas vamos lá. Tá falta a segunda parte do Novo Novo. Não, sai, vai que sai uma segunda temporada do Novo Novo, né? A gente não sabe. Mas vamos lá. É, Dona Ana, rainha do meu coração e de toda a poneiada, leia a sinopsis. Ok, sinopse. É, tem, aqui somos organizados. Nossa, pensa. Bom, sinopse, tá? Sequência direta de Mestres do Universo Revelações. Vemos He-Man e os Mestres do Universo combatendo Skeletech, boa sacada, inclusive, e as hordas de Hordak pelo destino do planeta Eternia e seus habitantes. Né? Skeletech foi joia, cara. Skeletech foi, foi show de bola. Mas até o próprio esqueleto gostou. O né? próprio esqueleto gostou. Né? Né? Que mas não foi assumiu. Né? Que, quem foi que chamou ele de Skeletech? Foi o He-Man mesmo? Foi o He-Man mesmo, foi o He-Man. É. Então tá. Aí, vamos lá. E pra falar do elenco, no papel de He-Man barra Adam, continuamos com o Sr. Chris Wood lá nos Estados Unidos e o seu Glauco Marques, vulgo Zoro do One Piece, aqui no Brasil. Continua sendo quem foi, né? Não mudou nada nesse sentido. A única mudança que a gente teve no elenco foi uma mudança necessária, porque, infelizmente, o coitado morreu, né? Que é o seu Isaac Bardavi, mas a gente fala disso daqui a pouco. O que vocês acham? O Glauco melhorou um cadinho nesse He-Man? Ainda dá pra sentir saudade do Garcia Júnior? O que vocês acham, hein? Ana? Meu amigo, você sabe que eu tenho o costume de assistir na língua original, né? Então eu vou dar uma de Glória Pires aqui e dizer que não posso opinar. É, faltou perguntar isso também. Matheus, você viu dublado ou legendado? Legendado, 100%. E aí o Chris Wood deu no mesmo, né? Né? É, eu acho que a voz combina, a voz orna, sabe? Ornou. Eu vi dublado. Você viu dublado? E aí, Glauco Marques melhorou, piorou, né? Eu acho que ele tá transitando melhor entre Adam e He-Man. Você consegue diferenciar um pouco mais do que na primeira temporada, eu acredito. É, ele, tipo, sabe a voz do He-Man, a voz mais grave, mais máscula? Ele tá um pouco mais com um tom melhor, eu acho, eu acredito. Né? E, ah, acho que ele tá emulando mais o Garcia, né? Ah, legal. E tu, Marcão, o que é que tu acha? Tu viu dublado ou legendado? É, eu concordo com o Jota, o Adam do Glauco tá bem suave, né? E o He-Man dele ainda falta com aquela coisinha, mas já tá bem melhor. Ótimo. Ok, seguindo no elenco, no esqueleto tivemos novamente o Markin Fuck Luke Skywalker Hamill nos Estados Unidos. E o Guilherme Lopes mandando bem para um caralho aqui no Brasil. Dona Ana, sua opinião sobre Mark Hamill como Skeletor? Ele não precisa de adjetivos, né? Porque ele já carrega todos eles assim de nascença. O cara é incrível. Ele consegue fazer um esqueleto Ele mudou o nome dele, inclusive, para Mark fucking Hamill, já tá lá na carteira de identidade dele, porque ele precisa, ele já é parte do nome dele, inclusive, entendeu? Não, eu adorei, inclusive, assim, as risadinhas dele. Eu tinha me esquecido que as risadinhas rolavam no original, eu tava meio que mal acostumada de ver só risadinha no esqueleto PTBR. E tu, Matheus, o que achou do Mark Hamill? Choveu no molhado? Não, cara, eu gosto muito do Mark Hamill, mas assim, se fechar os olhos, eu ainda ouço o Coringa. Era essa dúvida que eu tinha. Também acho, mas é o Mark Hamill, a gente perdoa ele assim mesmo. E tu, Jotinha, que tal o seu Lopes? O Guilherme Lopes, ele tá igualzinho na primeira temporada, porque eu só, é uma coisa que eu acho em geral do elenco de voz todo, é que a galera tá mais confortável no papel, entendeu? Então dá pra, você percebe uma piração um pouco maior, senão, sem sair do personagem, o pessoal consegue pirar um pouco mais na atuação de voz. Isso em geral, todos eles estão assim. E vou te contar um negócio, não. Nas horas que ele pira, porque tem umas cenas que o esqueleto pira legal na batatinha, tá? Já, pira, eu pira até mesmo. Posso dizer, eu posso até dar um alerta de gatinho nessa conversa aqui, porque tem umas cenas... Não, tem umas cenas que o esqueleto dá uma pirada foda nessa. E o Guilherme Lopes mandou bem para caralho, né? Bom, continuando então. Ah, sim, Marcão, o que tu achou do Guilherme Lopes no Skeletox? O Skeletox ficou bem, ele tá bem folgado assim no papel. Muito bem, então. E aí tivemos de novo no papel da Madame Donatila. A gente vai até discutir isso depois quando a gente falar das cenas e dos episódios que fizeram uma Tila menos bombada, né? Vamos dizer, menos Tilomen, né? Vamos botar uma Tila mais feminina nessa porra dessa temporada, né? Mas ainda é Dona Sarah Buff Michelle Geller, né? E ainda é Dona Maíra Góes lá aqui nos Brasílios, né? E aí, seu Jota, o que você achou de Dona Maria Góes na Tila? Por falar em piração, né, eu gostei muito que ela deu uma flexão vocal muito legal na hora de mudar de poder para o poder de serpente. Sim. Sabe, a sim. Falar sibilando, uma coisa muito louca. Eu fiquei olhando assim e falei assim, cara, que legal, mano. Ele conseguiu trazer essa porra pra cá, velho. Ficou muito legal. E outra coisa, não só isso. Ela consegue modular um pouquinho a voz, assim, pra diferenciar ela com os três poderes dela. Eu não vou falar agora quais são, mas quando ela muda, principalmente naquela hora que ela tá alterando de um pro outro, lá em cima, né, em cima do castelo, ela muda muito, assim, muito sutilmente o tom da voz, falando a mesma coisa. Eu achei isso maravilhoso, mano. Sim, e acontece essa mesma sibilada e essa mesma troca de nuances de voz no original, né, Donana? Sim, sim. Eu vou até fazer uma admissão aqui de ignorância, que eu não estava sabendo que era a Sarah Michelle Gellar no original, e fiquei meio surpresa porque achei que a moça estava aposentada e que não estava mais fazendo nada em relação à atuação. É ela desde a primeira temporada, bebê. Eu tô admitindo a ignorância. Ignorância a gente corrige com informação, que é o que eu tô recebendo agora. Que bom! E aí, Matheus? Fala, filha, continua, por favor. Não, não, pode passar pro Matheus. Tá. E aí, Matheus, que tal Dona Michelle Geller? Mandou bem serpenteando? Só no primeiro episódio que ela aparece como né, com os poderes de Ka lá, porque depois ela esqueceu isso. A Maíra não esqueceu, não. A Maíra, quando falava com a roupa de Ka, ela falava sibilando. Mas a Michelle Geller esqueceu, cara. Depois daquela primeira interação lá com a Maligna, ela esqueceu, cara. É que ela só sibila quando ela tá com raiva. Ai, ai, ai. E tu, Xará, o que achaste de Maíra Góes na Tila? Então, agora a personagem... Eu só assisti dublado, né? Ela agora parece que ela entendeu a personagem da Tila. Ela agora falou, agora eu posso ir até aqui, que é isso. Ficou muito bom. Ah, Ah, muito bom também. E aí, o personagem que me explodiu cabeça, e Matheus está aqui para não me deixar mentir sozinho, porque esse personagem originalmente era dos quadrinhos, né, Matheus? E que apareceu também naquela versão 2002 do He-Man, que é o tal do Keldor de Gar, o irmão mais velho do Randor, né? Que é ninguém mais, ninguém menos que William Capitão Kirk Shatner, porra! Isso lá nos Estados Unidos e o Duda Ribeiro aqui no Brasil, né? Cara, primeira vez que eu vi o trailer, né? Aquele primeiro trailer do Mestre do Universo Revolução, aí tá lá dizendo: ó, oh, William Shatner vai estar no elenco. Uau! Aí todo mundo, ele vai ser o Hordak. Aí muita gente de sacanagem, não, ele vai ser o Gwildor. Puta que filha da puta. Vai botar o William Shatner pra ser o Gwildor, cara. Ah, vai tomar no cu, Kevin Smith, porra! Mas aí não, bota ele de Keldor. E, cara, isso é que me explodiu a cabeça, porque tem cena que o Mark Hamill contracena com o William Shatner, né? Ou seja, o Luke Skywalker contracenando com o Capitão Kirk. Porra! Que é tudo que o nerd quer, né? Tudo não que é? Que o nerd queria pra mim. Não e é, não nega que é o nosso Capitão Kirk, né? O jeito de falar mais... Como direi? Suave, porque ele faz. Pausado. Não é só suave. É porque ele faz pausas dramáticas. Yeah. Mas olha, não eu gostei com pausas eu tô de tudo, eu gostei. Eu tô mentindo? Não tô. Ele faz pausas dramáticas. Ele tem uma voz mais sussurrada, né? Uma coisa mais... mais de dentro. Bota sussurrada nisso, meu filho. O que tu achou, Matheus, de ver Capitão Kirk como contraparte do esqueleto? Na realidade, eu demorei para descobrir que era o... Porque eu não olhei os créditos antes de assistir, eu só fui só assistindo. Né? Aí depois que eu fui olhar os créditos... Eu fui olhar os créditos, primeiro porque eu sou idiota, segundo porque eu tinha que fazer a porra da pauta, né? E terceiro, porque desde que anunciaram a porra do William Shatner, eu pensei, caralho, agora eu vou ter que ver no original, também sim, eu assisti nos dois, porque eu tenho que ver qual é o papel que o Shatner tá fazendo. Aí eu tô ouvindo o Hordak. Não, o Hordak não tá fazendo pausa, então não é o Shatner. A voz também não tá soando igual do Shatner. Ah, eu vou ver o Gwildor. Não, o Will tá muito cartunesco, cara. O Shatner não sabe fazer voz cartunesca, ele não sabe modular a voz dele, assim, então não é o Shatner. Aí eu vou ouvir o Keldor, e aí ele começa. Mata ela, despluga ela, amor, pai. Pô, até o Shatner, caralho. Imagina o seu pulo quando alguém grita do meio da multidão, então não deveria ser rei. Né? Aí o Nerd Mais dá um pulo e aponta pra tela. Ali. Tô vendo ali. Eu dei uma de Leonardo DiCaprio naquela, ó. Dá uma de Leonardo DiCaprio nessa hora. Olha lá. Ó, Mephisto. Ó, Mephisto. Né? E tu, Xará, o que, que tu achou do Duda Ribeiro fazendo lá o Keldor? Olha, Xará, eu vou confessar um negócio aqui. Eu tava assistindo, não passava pela minha cabeça que ia ter Keldor. A hora que tá todo mundo lá na ouvindo o Adam, daqui a pouco vem do meio da multidão, então não devia ser rei, a hora que mostra ele e começa a falar, eu falei, oi? Sabe, deu aquele explosão de cabeças, e eu gostei, a voz ficou fantástica, né? É outro, você não consegue associar assim, pela voz, né? Que é o esqueleto e o Keldor são a mesma pessoa. É porque ele... Não, sacanagem. É de propósito, porque botaram dois dubladores diferentes, tanto no inglês quanto no português, pra gente não, pelo menos... Cara, o problema é esse. O problema do Keldor é que quem já assistiu a porra do He-Man 2002 sabe quem é o Keldor. Quem já leu os quadrinhos sabe quem é o Keldor, não é, Matheus? Não, já não tá, já não era óbvio. Essa referência já não tava óbvia? É, já. É, mas mais ou menos assim. Assim, a gente, eu sabia, mano, eu sabia. Mas assim, é, quando você chega no meio do episódio 2 e você vê tudo aquilo acontecendo e você fala assim, não é possível, cara. Será que o Kevin Smith mudou a bagaça? Não, que tipo, entendeu? Assim, a aparição do Keldor e ele ser irmão mesmo do Rei Randor e ser tio do Adam, não é a surpresa, né? A surpresa foi o Kevin Smith ter conseguido juntar o lore da série de 2002, dos quadrinhos e do Segredo da Espada num negócio só. Exato. Né? Mas, e fazer bom, sentido. Falemos mais sobre o Keldor quando a gente for falar das cenas, mas seguindo viagem. Aí, um personagem que eu adorei a adaptação que eles fizeram, porque ficou bom para um caralho, foi o Hordak, cara. Que foi feito nos Estados Unidos pelo Keith David e no Brasil pelo seu Alfredo Martins. Cara, este Hordak ficou bom para um caralho. Concordas, dona Ana? Olha, eu concordo. Eu, num primeiro momento, até fiquei em dúvida, mas é o Hordak mesmo? Porque a gente está muito acostumado com aquela cara de robô que ele tem, né? É, mas, de cara de porco. Um porquinho robótico, que seja, né? Se bem que ele fez um ronk perdido ali. Ele fez um ronk perdido. Não tem um ronk perdido no meio. Eu já ia perguntar isso, mano. Tem um ronk perdido no meio do caminho. Então, no primeiro momento, eu fiquei pensando, pô, esse Hordak aí, será que é um Hordak que ainda não tá tão mecanizado, tão robotizado? Mas a gente vê durante a história que não é bem assim, não. Ele só ficou com as feições do rosto um pouco mais humanoides, um pouco mais humanas. E continua sendo um safado sem vergonha, bandidão e ainda por cima capacho, né? Porque a gente sabe que tem um líder da Horda por cima dele. Tecnicamente, ele não é capacho, né? Porque o líder da Horda tá que nem a rainha da Inglaterra. Ele manda, mas não manda, né? Quem manda é o primeiro-ministro. Ele tá de primeiro-ministro da Horda, né? Quem manda na Horda é ele, né? Ah, vá. Cara, agora, Teteus, o que, que tu achou do Hordak? Achei muito bom, cara. Ele, inclusive, tiraram uma das qualidades que eu achava mais terríveis. Qualidade não, defeito. Né, do Hordak do desenho, porque o Hordak era muito ridículo, cara. Não, o Hordak era muito alívio cômico, cara. Era muito aquele vilão de seriado mesmo da Filmation, cara. Porque todos os vilões... Mal ou bem, cara, todos os vilões da Filmation são babacas, né? Vocês devem lembrar do líder mal do Caça-Fantasmas, cara, que era a mesma merda, era um bobo alegre cercado de mais outros bobo alegres junto com eles, cara. Puta que pariu. Nossa senhora, vou fazer aqui uma comparação que provavelmente ninguém vai reconhecer, porque é todo mundo mais novinho, né? Mas tinha um seriado antigo chamado Guerra Sombra e Água Fresca, que mostrava um bando de... Eu vou só fingir que eu não vi esse seriado eu, tá? Ele mostrava um campo de soldados, prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial, isso. E que os alemães diziam que era inexpugnável, que ninguém fugia, que não era verdade, porque na verdade eles tinham túneis, eles tinham um monte de coisa. Eles eram simplesmente agentes infiltrados, escondidos dentro do campo de concentração. E o Hordak me lembrava muito o Coronel Klink, né? Era a mesma Coronel capacidade e genialidade. O Coronel Klink, com certeza, era todinho o Coronel Klink. Mas isso o Hordak é antigo. Sim, Hordak antigo. Novo, esse não. Novo... Hordak novo, não. Hordak novo mete medo, cara. O Hordak novo é o cão chupando manga de rodinhas e de jatinho também. Também. Virando jatinho, cara. Né? Cara, e uma coisa que... Vamos lá, vamos de novo. Continuar aqui falando do Hordak rapidinho. Cara, quando o Hordak virava míssil, ele não virava só nas pernas, ele virava a porra do míssil inteiro, com aquela cara chapada na porra. Nossa da porra. Nossa senhora, você... Era muito ridículo! Agora, aqui nesse não, o cara vira um míssil só da cintura pra baixo pra ficar ainda no shape, né, porra? Muito melhor do que aquela caralha daquela porra, daquele míssil de cara chapada, de cara desenhada na porra da ponta do míssil, né? Puta que pariu, cara. Mas, vamos lá. Agora, um personagem que eu adorei ver nesta segunda temporada e que Donana está aqui comigo para dizer como é maravilhoso este personagem, é ninguém mais, ninguém menos que Granamir, o Magnífico, feito nos Estados Unidos por quem, Donana? Por John DeLance, também conhecido e muito amado como o Kill, o fazedor de Capitão ficar mais careca do que já normalmente ele é, né? E também conhecido por quem? Por você, principalmente, Donana? Cara, desculpa, mas me deu uma quem coisa... Quem é o outro personagem amado, principalmente por você, de uma série que você ama muito, que também é o John DeLance? Eu sei, né, demais, mas me deu um bloqueio mental aqui que eu não tô conseguindo lembrar o nome dele. O Discórdia, criatura! Eu sabia que eu tava precisando tomar uma dose de alguma coisa, que minha cabeça tá muito ruim. O Discórdia, que virou fone. Como? Eu não esqueci dele, só o nome não tava me vindo na cabeça. Pode uma coisa dessa? Pode, mas tudo bem. Cara, quando eu soube que era o John DeLance, que eu falei, eu vi nas duas. Já eu ouvi aquela vozinha... besta do John, porque o John DeLance tem uma voz besta, vamos ser sinceros que ele tem uma voz besta, né? Uma voz de babaca, né? É uma vozinha babaca, ele não é babaca, tem voz muito de, pelo eu contrário. A voz dele diz assim, eu sou superior, eu sei disso e cala a boca. Exatamente isso, muito obrigado, né? Por isso que eu amo a Donana, que ela sabe traduzir as merdas que eu falo, mas tudo bem. Então, e no Brasil foi ninguém mais, ninguém menos que o Ricardo Schnetzer, outro monstro da dublagem brasileira. Puta que pariu, caralho, quem não conhece o Ricardo Schnetzer, né? O que que tu achou do... Precisa perguntar o que que tu achou do John DeLance no Granami? Não, né, Nana? Né? Você não, né, Nana? Ah, não. Primeiro que eu já adorei o simples fato do Granami estar ali. Porque eu adorava o personagem lá no He-Man, lá atrás. Cara, e vamos botar um senão aqui, uma vírgula aqui. Cara, o Granamir antigamente era o Silvio Navas, cara. Puta que pariu. E como eu amava o Silvio Navas fazendo uma voz suave no Granamir. Aquela voz de sábio, de dono da verdade. Puta que eu adorava. E tem uma entrevista do Silvio Navas aqui no Paranerd. Pra você também. Sim, mas ó, o John, ele consegue dar essas características também. Ele tem uma voz, ele faz uma voz forte, impositiva, mas que mantém um certo quê de suavidade, né? Sim, ele, eu ele digo não mais, se impõe pelo grito, ele se impõe pela... Também. Nossa, ele dá um show. Ele botou um tom muito amargurado no Granami, somente na primeira parte, porque... O Granami tava desgostoso pra caralho, né? Com motivos, né? Uhum. Humanos. Humanos. E aí, Jota, o que tu achou do Ricardo Schnetzer no Granami? Eu não tinha reconhecido o Ricardo, mesmo porque eu tenho pouca referência dele, mas o Granami dele é... Sabe assim, como você falou, ele deu, na hora que ele aparece, que aparecem as duas meninas com ele lá e tudo mais, a boa Lin junto dele, na primeira Boligna. Cena que aparece. Não, agora ela vai se chamar, ela vai chamar Boligna. Boligna. Sabe aquela voz de alguém que já viveu tempo demais e tá cansado para um caralho e só quer descansar, velho? Puta merda. Uhum. Agora, claro que a animação ajuda, né? Porque você percebe que o bicho tá lá caído, quietinho. Mas foi só isso. Não me deu assim nenhum start, não. O Ricardo Schnetzer tá muito bem dublado, claro, né? Mas eu não tive nenhum insight, não. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, o Ricardo Schnetzer é simplesmente um dos principais dubladores do Tom Cruise, tá? Do Al Pacino. Ele era o Hank no Caverna do Dragão, o Capitão Planeta, e o Morris do Madagascar, né? Então, porra. E pra tu ver uma coisa, ele não me fez lembrar de nenhum desses personagens dublando o Granami. Sim, com certeza. Com certeza. Bom, e tu, Teteus, que tal John Delance no Granamir? Que tal o Granamir aparecer nessa porra dessa temporada? Cara, vou te falar o seguinte, no desenho animado original, eu era fã do Granamir, né? Eu fiquei decepcionado de não ter aparecido na primeira temporada, né? Fazendo qualquer coisa, mesmo que ele fosse só sei lá, uma conversinha de nada. Eu adorei o personagem ter aparecido nessa aí, né? E adorei principalmente ele dele ser mais ativo do que ele era no desenho original. Ele finalmente saiu daquela jacuzzi infernal dele, né? A jacuzzi pelando. Eu esperava ver ele com aquele capacetinho nazista dele. Não, o capacete viking não. Cara, o capacete viking não deu sorte nenhuma, porque a capaceta e a porra da armadura que ele usou na batalha, cara, foi do caralho, tá? Enfia capacete viking de motoqueiro nazista na puta que te pariu, caralho. Porra. E tu, Xará, o que, que tu achou do Granamir e do caso, Ricardo Schnetzer? Fazendo o Granamir. Rapaz, olha, quando eu vi o Granamir, eu já lembrei do Silvio Navas. Na hora que ele me abre a boca, eu falo, caramba, o Ricardo Schneider, escolheram bem. Ah, não tem que falar, tá perfeito essa combinação. E cara, eu já fiquei empolgadaço, porque, obviamente, porque eles queriam chamar a atenção disso na porra do trailer, aparece o Granamir na cena da batalha, né? Aparece primeiro a mãozinha dele fazendo o sarabaculê lá com a feiticeira, né? Dando pra feiticeira o poder de cá. Mas quando aparece ele na batalha, no trailer, eu falei... Puta que pariu, cara. Mas vamos lá. Uma sensação parecida. Não é? Aí tivemos a personagem que deu as caras no final da primeira temporada, mas só agora que apareceu e se mostrou, né? Que é a tal da placa-mãe, que é ninguém mais, ninguém menos que a Meg Foster, nos Estados Unidos, ó. Viu? Dona Meg Foster, parabéns pra ela, né? E dona Larissa de Lara, aqui no Brasil. E aí, dona Ana, suas opiniões, por favor. Eu também fazia um tempão que eu não via nada relativo ao trabalho da Meg Foster. Fiquei contente de saber que ela tá aqui, e a voz dela é, assim, é menos placa e mais mãe, que faz um contraste interessante, né? Menos placa. Ela tem uma voz muito doce, muito mãezona, muito convidativa. Isso quando ela tá sendo boazinha, porque tem aquela parte da mãezona do tipo, filha da puta, vem cá, que também tem na placa mãe, né? É que toda mãe tem aquele chinelo de pau, né, que é, ela invoca, vem pra mão dela. Havaiana de pau! Nossa senhora! Toda mãe tem esse momento da Havaiana de pau, que é só invocar quando você vai ver, o moleque corre, ela joga e cai na cabeça dele, assim, pum! Né, sai rolando pelo chão e não sobra nada pra contar a história. Mas é... Eu gostei da vibe que ela passou, essa vibe que é muito boazinha, parece muito boazinha, mas na verdade de boazinha não tem nada, né? Uma coisa que é preciso deixar claro, que tem um culpado da Meg Foster ter feito a placa-mãe, tá? Que é o filho da puta do Kevin Smith, que foi pedido do pessoal dele ela fazer esse papel, tá? Mandar meus agradecimentos ao Kevin, ele é bonzinho. Tá quase se redimindo, tá, seu Kevin? Bom, e o que tu achou da Larissa de Lara, Jota? Não conhecia ela, mano, não conhecia. Pra mim foi legal, mesmo porque a personagem dela não se envolve em grandes situações onde precisa fazer muita modulação vocal, mas... É, tá, sabe assim, aquela, aquela atuação flat. Uhum. Foi o que eu achei. Mas assim, não tá ruim, porque a personagem pedia isso, mas tranquilaço. E venhamos e convenhamos que metade da atuação dela é feito, né? Porque tem aquele modulaçãozinha de voz, né? Que não é culpa dela, foi tem ali. Que botar. Porra, a placa-mãe precisa ter a caralho da modulação de voz, né? Mas fazer o quê? Foi ali, 20 e minutos tô... no estúdio, leu uma folhinha de A4, voltou pra casa, ganhou sua micharia e acabou-se. O melhor dinheiro dele. Tá certo. E tu, Matheus, o que, que achou da Meg Foster? Ah, assim, a atriz pra mim, eu adoro ela, né? Eu acho ela, tipo, quando ela... Obviamente ela tá MILF agora, né? Tá MILF. Oba! Né? Mas... Opa! Mas eu sempre achei ela muito bonita, cara, né? Chamaram ela provavelmente porque ela foi a Maligna no filme de 87. Excelente. Não é? Agora, quanto ao personagem... Ela e seu... Ela e os seus olhos malignos. Ui. Né? Já fizemos olhos a essa mulher aqui em outros episódios. Já, a gente já falou dela. Aliás, lembrei, esse é o quinto episódio que a gente fala de He-Man, porque a gente fez o Mestres do Universo filme. Eu lembrei. Agora eu lembrei que a gente fez um paranerd daquela bosta daquele filme do He-Man. Mas tá bom, foda-se. Agora, assim, pro personagem, eu meio que caguei, cara, porque a placa-mãe é uma MacGuffin, né? Ela só existe pra botar o plot adiante e na hora que ela não servia mais pra nada, o esqueleto torou a cabeça dela. Né? Transformou chaveirinho. Né? E tu, Xará, o que, que tu achou da dona placa-mãe? Eu gostei da voz da personagem e tem uma questão, uma dúvida aí. Vocês não sentiram falta da Sombria, não? Ah, eu cara, senti. Sabe o que acontece? A Sombria, o problema da Sombria e por que ela não foi colocada na Horda, né? Porque era preciso que o momento mágico, né, o acólito mágico do Hordak fosse o esqueleto. Se a Sombria existisse, não haveria por que o Hordak dar o cajado para o esqueleto. Até porque eu não sei se vocês lembram, mas na primeira temporada, né, quando eles vão para a Subternia tentar encontrar o espírito a passagem para a Preternia por Subternia, né, eles passam por um lugar que está cheio de demônios chamado Shadow Weavers, que é o nome da Sombria no original. Sim. Que é o então, provavelmente... que aqui no Brasil foi trazido para Demônios da Sombra. É. Provavelmente a Sombria foi chutada dessa adaptação aí. Eu acho, não sei se sinceramente ela não vai aparecer. Eu acho que ela vai entrar depois, viu? Não fez falta. Não fez falta nenhuma. Desculpa, não fez. Não fez falta não, tá? Os outros asseclas lá do Hordak, eles aparecem, mas eles aparecem. Eles nem têm falas, né? Eles só aparecem pra apanhar. Eles entram mudos e saem calados. Não, não entram mudo, não. Eles entram grunhindo. Ok. Eles entram grunhindo, só grunhem, faz piu-piu-piu, que é o Mantena. Cara, o Mantena ficou muito escroto, cara. Puta que pariu, cara. O Mantena é um personagem escroto, cara, mas não conseguiu deixar de ser escroto, nem na versão nova. O Mantena apareceu por 5 segundos, mano. Puta que pariu. Deck. O Mantena é o de apareceu naquela cena. Né, ele apareceu naquela cena lá no outro planeta que o Hordak fez o Honk Honk e depois apareceu enfrentando o Gorpo e o Gwildor na forja lá do Gwildor. 9 segundos. Sabe o que é engraçado? Os bonecos desses personagens eram muito legais, só que os personagens nas séries eram terríveis. O Mantena era um dos bonecos favoritos da galera por causa das três pernas que ele tem e os olhão. O Mantena e o Triclops. Saltava pra fora, né? Ah, o Mantena e o Triclops eram os preferidos. Sim, sim. Aí, passando para outro personagem, tivemos a volta da Andra, né, a mentora. E aí, que, sinceramente, continuou nem fedendo nem cheirando, porque ela teve lá meia dúzia de ceninha e tal e coisa, mas foda-se, né? Desculpa aí, dona Andra, mas foda-se pra senhora, tá? Que lá nos Estados Unidos continua sendo dona Tiffany Smith e aqui no Brasil continua sendo dona Isabela Ricardo. Então, como a Andra não fedeu nem cheirou, foda-se. Vamos continuar a brincadeira. Né? Manteve-se andando, né? Eu tô sentindo que a gente pulou a maligna. A gente pulou a maligna? Ah, então a gente fala da maligna daqui a pouquinho. Vamos falar do corpo agora, depois a gente fala da maligna, né? Não pode pular a ligna, né, Matheus? A gente não pode pular a ligna, né? A boa ligna. É boligna agora, mas tá bom. Aí... Eu pensei que fosse perfeito. Ô, filha da puta, para, Jota! Tá escrevendo boligna, filha da puta. É boa, ligna, é boligna, não é uma bola, o animal, é boa, ligna. Filha da puta. Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom, foda-se. Mas antes de falar da boa ligna, vamos falar do Gorpo, que teve uma participação boa, né? Ele fez um papel de suporte mágico bacana na boa. As interações dele com o Gildor foram sensacionais, cara. Foram uma coisa... Era um troca de farpa em cima de troca de farpa. Porque, vamos lá, Matheus, tu tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. A gente vai falar do Gildor, inclusive, daqui a pouco. O Gildor existia antes do filme. Ele era das tirinhas de jornal, certo? Sim, mas ele era tipo mega participação, assim, bem pequena mesmo. Sim, sim, sim. Mas aí o que que acontece? Veio o filme. Sim. Tá, da empresa de filmes mais falcatrua da história do universo cinematográfico. Tá? Agora, aí sim, beleza, reza, bora botar. Reza a lenda que o Gildor só está no filme, porque é muito mais fácil você botar um anão de maquiagem do que você fazer um boneco que voa. Não é? Não é? Então sai o corpo, sai o corpo e entra o Gildor, né? E aí a participação ultra especial agora do fodido Comandante Jorge, entrando no terceiro tempo da conversa. Fala, vou fazer o coração. Vou fazer o quê, né, meu querido? Não fala assim do Jorge. A Enel resolve fazer as bostas e eu que tomo no cu, pra variar. Então tivemos a volta do Gorpo Branco, que fez até um bom suporte mágico, né, na galera lá. Fez uma troca de alfinetadas bonitinha na interação dele com o Gildor, né? Puta que pariu, é muito bom. Sim. E como o Matheus tá aqui... Sim, o Matheus vai falar de novo, tá? Como o Matheus tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, o Gildor existe na porra do filme porque a Canon não teve dinheiro pra fazer o corpo, né? Sim, que é mais fácil botar um anão baqueado do que um boneco voador. Né? Muito bem. Cara, eu imagino como é que o povo ia fazer o corpo se a galera da Gologob inventasse de fazer. Ia ser a porra de um filho da puta do boneco pendurado nos cabos, cara. Puta! Eu não quero nem pensar como ia ser. Ia ser um balãozinho de ar, tá? Com um paninho por cima, flutuando, tá? E com um chapéuzinho em cima pra dizer que é uma cabeça. Isso ia ser o corpo. Bicho, eu tive uma ideia fantástica agora, que era, sabe o que eles podiam ter feito? Podiam ter pego um boneco extra do Yoda, né, do Império Contra-Ataca, colocado um chapéu, né, e um manto, pronto, meu perfeito. Deus. Não, o problema que vem, eu posso dizer que isso não... Que ele, na Terra ele não flutuava. Uma coisa que eu posso dizer, é, isso não ia dar certo... Porque o Kevin Smith não ia conseguir pagar direitos autorais à Disney. Não, foda-se. Não, estamos falando do filme da Golden Globes, cara. A gente tá falando do Mestre do Universo lá atrás, do Dolph Lundgren. Aquela obra de arte. Né? Aquela obra que a gente já falou no Paranerd, então foda-se, não precisa falar de novo. O problema, Teteus, não é fazer o boneco. O boneco, foda-se. O boneco faz qualquer papel marchê, tá bonito. O problema ia ser fazer ele voar. O fazer ele voar é que ia ser uma merda. Mas tá bom. Nossa, hoje em dia com o drone isso tava resolvido, né? É, hoje. Mas o drone não existia naquela época, mulher. Então, ó lá. O Golfo foi de novo o Griffin Newman, que continuou fazendo o papel legal, e nem precisa dizer que foi seu Mar Jorge. Né, seu Mar Jorge? Mario Jorge. É, Mario Jorge. Com certeza. Precisa dizer, o mais longevo dos personagens. Né, que o golpe do Mario Jorge é o mais perfeito golpe já feito, que em português mata de 1000-0 na porra do golpe americano. Você não precisa nem falar a respeito, né? E é agora, aquela velha história, né, do elenco de dublagem brasileiro, time que tá ganhando não se mexe, né, velho? É, só se mexe, como a gente vai falar depois lá no final, por questões funerárias. Ah, sim, sem dúvida. Tá, não, mas vamos lá. Eu vou mais longe, eu não vi dublado, mas só de saber que é o Mário Jorge que é a voz do Golpo, eu já te digo que foi maravilhoso. Agora Mário Jorge dublando o Golpo é uma sacanagem, né? Você olha pra cara do filho da mãe, grandão, tá ligado? De óculos, assim, tipo Peter Griffin. E aí, quando você vai ouvir a dublagem dele, velho, aquela vozinha, velho, muito louca. Pois é, né? Não é? Cara, então tá. O cara é foda. Seguindo. Né? Agora, o personagem que eu fiquei espantado de quão bom e quão bem colocado essa porra desse personagem ficou nessa temporada, foi o Guildo, o Tenuriano, a porra daquele anão duende de jardim mal maquiado do caralho da porra do filme do Dolph Lundgren. Caralho. Porra. Agora que... no desenho deu pra consertar, né, o visual, pelo menos. Né? Pelo menos, né? Que no, nos Estados Unidos foi o seu Ted Biaselli, fez o uma vozinha de nhanhanhanhanhé, bem legal. E o seu Pedro Eugênio, que também fez uma voz que, sinceramente, ficou melhor do que a do filme. Que a do filme era um... Era uma voz de puta que pariu, né? Uma voz de caralhos, o que deram pra esse dublador chetar na hora de fazer no filme, né? Mas pelo menos aqui no desenho ficou bacana. Eu gostei muito. O que, é que tu achou, dona Ana, do seu Ted Biaselli? Olha, o personagem não aparece tanto assim, né? Sim. Então, acho que para sentir bem o trabalho, ficou um pouquinho prejudicado nesse aspecto. Mas, considerando que, pelo menos, ele parece ser... Ele era uma mistura de hobbit com anão, né? Do Senhor dos Anéis. Ele é o faz tudo, né? Mas ao mesmo tempo ele não quer sair de casa. Ó, você quer ver de onde ele tirou essa voz que ele utilizou pro Gwildor? Ele foi a primeira voz do Alpha 5 em Power Rangers, o filme de 95. É, mas aí tu tá falando do Pedro Eugênio, a gente tá falando do Ted Biaselli, né? Mas tudo bem. Ah, então, é que eu não assisti o original, né? Então, yeah. Eu sei, você assistiu dublado porque você, tal como eu, somos fãs da dublagem brasileira, porra. Com certeza. Por que ele não falou isso? Por que ele não falou isso? Mas Capitão Kirk, mas Mark Hamill. Meu Deus! O Kill! Por que não falou isso pro Marco Velho nem pra mim? Porque eu quero que você foda e o Marco Velho não tem nada com isso. Então, quando o Marco Velho disse que assistiu dublado, quando eu disse que assistiu dublado, ele não falou. Aí o Jorge chega e ele fala assim: é porque nós somos fãs! Porra! E porque nós, o Jorge e eu somos partidários da campanha Dublagem Viva no Brasil, seu fera. Eu também! Eu também! Eu também! Então para de reclamar, seu... três episódios lá no Animesphere. E tu para de reclamar, seu fela da puta. Eu vou reclamar a cada momento que eu puder. Tá bom, vocês repararam que em relação ao Mário Jorge, foi o... todas as vezes que o Golpo foi dublado no Brasil, desde as primeiras vezes até agora, só ele que dubla? É um personagem que é dele, né? Acabou. O Nerdmaster falou que o Mário Jorge é um sobrevivente porque ele é o único dublador original do elenco, original. O problema é que tem ainda o Garcia, né, o Garcia Filho, que o Garcia Júnior, que podia estar fazendo o He-Man, né, mas não deu. Podia mesmo. O Garcia Júnior não quer mais fazer, cara. Ele quer só... Eu sei. Nós estamos, inclusive, agora seguindo no elenco com um personagem que só trocou de dublador porque o original morreu, né? Que é o Pacato. Sim. Feito lá nos Estados Unidos pelo Steven Roth. Continua sendo o Steven Roth. E continua sendo o Guilherme Eu Te Amo Briggs dublando e, vamos dizer, homenageando o Drummond, né? Porque o Pacato Sim. dele tá o Drummond inteirinho, cara. Puta que pariu. Com certeza. É que assim, o Briggs, já desde o começo, ele já imitava o seu Drummond. Tanto que o seu Drummond gostava da imitação dele. E não é à toa. Cara, o Drummond... olha só. Peraí. O Drummond, pra começo de conversa, é padrinho de dublagem do Briggs. Vamos começar por aí, tá? É o padrinho de dublagem do Briggs. É o Drummond. E o Drummond mesmo, já nos finalmente da vida dele, falou: ô, ô meu filho, e você tá tentando... Nossa, ele vai fazer isso. Eu tô falhando miseravelmente, eu sei, mas eu vou tentar. Ô, meu filho, você... Quando eu morrer, você faz o Scooby-Doo pra mim, tá bom? E faz também os personagens que eu tiver feito por aí. É tudo teu, Scooby-Doo, pode fazer lá o Salsicha. Vai ficar à vontade, tá, meu filho? E sim, eu fracassei miseravelmente, eu sei, mas não precisa falar. Mas a intenção foi a melhor possível. A recompensa da competência é sempre mais trabalho, né? Puta que pariu. É, pois é. Né? Mas olha, eu tenho certeza que o Guilherme faz com amor no coração. Faz, ah, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Com certeza absoluta, né? Então eu não preciso nem perguntar pra ninguém. Não preciso nem perguntar pra ninguém a opinião da dublagem do personagem na série, né? A gente pode até pular pro próximo, né? Chover no molhado falar do Guilherme Briggs aqui, né? Ah, Leg Master, morri de rir quando teve essa frase. Quer dizer que todo esse tempo você poderia ter me abraçado? Né? Podia ter me transformado abraçadinho em mim, tadinho do ciúme do pacote. Caramba! Não é, eu acho que não é ciúme, cara. É porque ele disparava um relâmpago no bicho toda vez que ele se transformava. Pior é que ele disparava no rabo do bicho. Porque o pacote tentava fugir, pegava por trás. Caralho, velho, que vacilo! É, mas nessa temporada ele já deu uma abraçada com as pernas, né? Ele transformou para cada abraçado com as pernas, né? Vamos assim dizer, né? A pernada. É. Né? Tá bom. O vacilo da porra com o pobre do pacato. Tá bom, seguindo. Aí tivemos o Duncan, né? Que agora é o comandante, né? O Man at War. Uau! Man of War. Isso. E não é a banda de heavy metal. Não é a banda de heavy metal, não, seus filhos da puta. Mas todos nós pensamos nela. Ele era Men at Arms, depois virou Men at War. Legal, cara. Massa. É, cara, deixa eu falar uma coisa aí. Tá? A Andra, ela já é uma personagem que as pessoas já não gostavam, já não iam muito com a cara dela na primeira temporada. Aí, pra tirar a bronca, eles dão pra ela o cargo de Man at Arms, né? No final da primeira temporada, pra ela poder se destacar na segunda. Aí chega o Duncan com aquela puta de armadura Hulkbuster. Agora eu sou o Man at War. Mano, essa armadura era fantástica, velho. Sai daqui, sua impostora! Nossa, só faltou ele gritar Hulk Smash, né? Porque olha. Sai daqui, sua rachada! Aí, nos Estados Unidos, quem fez o Duncan foi o Liam Cunningham. E aqui no Brasil, o Ricardo Rossato, né? E caralho, como eles mandaram bem na fase coach quântico do mentor. Porque o que o mentor foi de coach do Adam, caralho, eu dou vontade de dizer, porra, só se ele fala, se ele abrir a boca e falar mais de 7, eu vou dar um soco na televisão. Porque só faltou isso. Não, só faltou isso. Ele falou, não é o que você segura na mão, é o que você segura aqui. No coração, bebê. Ui! No coração, criança! O Nerd Master, convenhamos. É, alguém tem que fazer esse papel, né? Ou é o papai, ou é o mentor. É... E o papai não vai poder fazer. É, né? A gente fala por quê daqui a pouquinho, mas tá bom. Aí ainda tivemos a Madame Dona Zoar, a feiticeira, continuou sendo Dona Suzana Eisenberg e Dona Andrea Muruti, que também teve um momento coach quântico dela lá no laguinho com a porra da Tila, né? Mas fazer o quê? É só essa cena só. Quântico. Não, mas é, foi, essa, meu, daí, porra... essa daí era prevista. Né? Porque essa aí foi conte transcendental, inclusive, né? Mas tá bom. Pois é. E aí, um dos poucos que teve que mudar o dublador da primeira para a segunda temporada, que foi o Fulgor, lá nos Estados Unidos, foi o seu Tony Todd. E aqui no Brasil, infelizmente, não foi seu Isaac Bardavi, porque ele não está mais entre nós, está curtindo a... pós-vida lá em Preternia, porque ele mereceu e muito estar lá. E quem fez... E que Jorge está aqui para não me deixar mentir sozinho, que eu quase botei um ovo quando eu percebi de quem era a voz. Eu berrei de ninguém mais. É ninguém mais, ninguém menos que Gilberto, mestre do santuário, saga de gêmeos, morra senha, seu viadinho, Baroli. Porra. Cara, tudo isso. Eu tava vendo na cena do Fulgor, quando ele começou a dar a porrada, né? Começou a disparar, começou a sentar a porrada no He-Man, no Adam, nada, coisa. Eu ia ver muito, eu ia rir muito se ele falasse, morra! Ao viadinho! Só faltou isso, cara. Cara, eu preciso perguntar, vamos lá, para quem viu dublado, vamos para a pergunta para quem viu dublado. Eu preciso perguntar se casou bem Gilberto Baroli na porra do Fulgor? Sem não. Dúvida alguma. Não, né? Eu gostei pra caramba. Ficou ótimo. Dona Ana e Matheus, eu sei que vocês não viram dublado, mas, cara, é a primeira cena do primeiro episódio. Bota ela e bota dublado. Vocês vão chorar de vontade de querer dar um beijo na TV quando o Gilberto Baroli faz o Fulgor, cara. Foi perfeito! Perfeito. Eu vou assistir de novo dublado. Eu só não tive tempo. Eu assisti o original ontem. Com uma coisa interessante que o Baroli tá fazendo cena de ação aí, né, mano? Então, é o Fulgor lutando, velho. Gritando impropérios e ameaças e a caralha toda com um tom, cara, acima. A cena... Já vamos começar a falar das cenas. Pensa logo a primeira do primeiro episódio. Então, já vamos começar a falar logo dos episódios, né? Primeiro episódio... Até para os reis. É, Jorge, tu que não tá fazendo porra nenhuma, chegou agora. Lê a sinopse do primeiro episódio. Ok, vamos lá. Uma batalha entre o bem e o mal se inicia quando um misterioso viajante embarca em uma jornada para Subternia. Tila busca a ajuda de alguém em quem confia. Ou seja, falou tudo e não falou porra nenhuma. Obrigado, Netflix. Exato. E as suas sinopses de merda. Porque essa sinopse eu não vou botar a culpa em mim, não, tá? Eu tirei tudo da porra da Netflix, tá? Então, sinopse da revista Fuxico. Comigo, não, tá? É, foda-se. Cara, aí tá lá. Primeira cena, tá um andarilho com um chapéu ridículo, que a gente até reconhece que é a porra do chapéu do corpo. Só que o cara tá com a cara toda coberta e ele tá entrando lá no cristal de Subternia pra entrar na porra do reino de Subternia. Aí ele chega na frente do Fulgor. Ah, seu tolo! Você que entrou em Subternia! Você vai sofrer do horror! Ué, não tá assistindo medo, não? Quem é você, mano, filho da puta? Ai, mano, meu Deus. Essa cena foi fantástica. Peraí. Essa cena foi fantástica. Tá lá. Meu nome? Eu sou Adam, príncipe de Eternia, detentor dos segredos do castelo de Grayskull. Filha da puta, é o campeão. E aí a porra do chapéu se transforma no corpo. Ih, é o colega dele que tem livre acesso aqui pra subitério. Você, seu filho da puta! Cara, uma vírgula interessante aí. Uma vírgula interessante aí no anime todo, que igual a primeira temporada, eles ficam tentando emplacar os jargões dos anos 80 a cada minuto, mano. Não, mano, mas ali tinha. Só... O cara pediu pra falar o nome, cara. Ele tem que fazer a frase do início do desenho, porra. Agora, sim, essa primeira risada do Gilberto Baroli como Fulgor nesta cena, eu posso dizer, sem medo de ficar com vergonha, que eu fiquei molhadinho. Nossa, que... Porque veio Saga de Gêmeos todinho, né? Porra, velho, toda a fleuma do Saga de Gêmeos, velho. Não é? Então pronto. Eu como ouvi no original... Aí o que acontece? O que o Adam... Não, desculpa. Falando. Na hora que o Príncipe Adam começou a falar... Eu juro, eu tava quase esperando ele ficar com o rostinho, aquele cabelinho Chanel, virar assim olhando pra câmera e começar a falar como o He-Man falava mesmo nos anos 80. Mas faltou um fiapo pra chegar nisso, viu? É, da abertura completa só faltou ele dizer que os meus amigos, Gorpo, Mentor e Feiticeira são os únicos que sabem do meu segredo. O meu segredo. Que segredo? Não... É que acontece que esse segredo agora virou carne de vaca, né? Todo mundo já sabe. Era isso que eu ia falar, porque agora todo mundo sabe o segredo dele, né? Mais segredo de porra nenhuma. Né? Esse é o famoso segredo de coerrola, né? Mas aí o que acontece? O que é que o Adam foi fazer lá em Subternia? Quem é que lembra aí? Qual era a missão do Adam? Chegando lá em Subterra, lembra, Matheus? Resgatar a alma dos dois amigos dele. Ele foi resgatar os espíritos do Fisto e do... Esqueci o nome do outro cara, da outra galera. Clamp Champ. Ele foi em missão diplomática, né, pra bater um lero lá com o Fulgor e falou, libera meus amigos aí, pô, coitado. Morrendo em batalha, pô, merece um lugar melhor. Pera aí. Merece, mas o Fulgor também pegou um ponto que eu concordei com ele. Tá, beleza, eu dou os espíritos pra você. E tu vai enfiar esses espíritos aonde? No cu? Não tem mais pretérnia pra ele subir, porra? Vai botar esses espíritos aonde? Vai botar na garrafinha e guardar o caminhãozinho na porra da estante? Deixa eles aqui comigo na minha coleção de pessoas sofrendo pra caralho aqui no... Subterra, sacanagem, cara. Essa hora eu falei, filha da puta, que tá muito filha da puta, né? O Clamp Champ é o único negão de Eternia, não? De herói, sim. De herói, sim. Tá? Eu acho que sim. De herói é um. Originalmente, ele nem aparece na série original. Ele é só dos bonecos. Ele é só dos bonecos. O boneco dele já era uma repintura do Fisto. Tanto que a armadura deles é igual. Uhum. Bom, aí papo vai, papo vem. Além disso, a Tila tá tentando trazer Preterna de volta. Por que que ela precisa trazer Preterna de volta? Porque simplesmente Randô morreu. Pam, pam, pam. Naquele momento era assim, tava com o pé na cova, né? Deu tempo de se despedir da esposa. Observação, gostei muito de ver que eles mantiveram a questão dela ser uma alienígena em Eternia. Né? Sim, ó, terráquea. Ela é terráquea. É. Sim. Mas o cara não morreu sem antes deixar um peso do tamanho do cabrunco na cabeça do filho, né? Nossa, ele jogou um gato guerreiro em dobro em cima do príncipe Adam, né? Sacanagem. Não, o Randô... Eu vou te contar nada. Eu não tenho nada contra o Randô Rei. Randô Rei é um dos melhores reis que a Eternia já teve. Agora, o Randô Pai é um filho da puta. Caralho! O garoto tá vivendo a vida dele de príncipe e de He-Man há muito tempo. Adam, você não vai poder ser rei e He-Man ao mesmo tempo, não. Você vai cagar regra na puta que te pariu, seu filho da puta! Antes do povo entrar, antes da família entrar no quarto, ele deve ter falado assim, olhando pro cantinho, assim, sabe, do travesseiro. Essa vai ser minha maior vigarice. Agora que vocês vão ver que eu vou cagar a regra, que vai encher o balde de regra, vai o pinico inteiro de cagada de regra. Mas que olha, filho da puta, cara! Mesmo colocando assim um desconto que o cara tá morrendo, a cabeça dele já não tá mais muito bem funcionando, né? Ah, desculpa, Ninha, não. Pô, mas o cara chega... Ele veio com o argumento de que os poderes não queriam que tanto peso ficasse concentrado numa pessoa só. E eles então escolhem pra ser o campeão de Eternia, justamente o príncipe, que é quem vai herdar o trono mais cedo ou mais tarde. Aí se eu fosse, se eu fosse, peraí, se eu fosse o Adam, deixa o rei morrer, morreu, foda-se, não, morreu, tá velho, morreu, falência dos órgãos, tá, meus pêsames, longa vida ao rei, e né, morreu um rei que antes ele outro. Do que eu. Antes ele do que eu. Aí, no momento que eu fosse ser coroado, cara, eu levantava a porra da espada, virava He-Man e não saía mais do He-Man o resto da vida toda. Larga a porra da coroa, porque não vai caber, com a cabeça do He-Man é um pouquinho maior que a da cabeçona da porra. Alarga, né? Alarga um pouquinho aqui a coroa, por favor, e me coroa rei He-Man. Eu vou viver assim, inclusive, eu sou o rei He-Man. A gente vai chegar no último episódio para discutir essa parte aí, mas eu tenho ideias bem quentes a esse respeito aí. Mas, só pra mas pontuar, depois a gente sabe o que aconteceu, né? Só para pontuar, agora, eu sim, acho que deixa... Deixa eu só dizer, o recente, eu acho que o Príncipe Adam ele devia estar sofrendo de algum tipo de trauma generacional, né? Porque dá pra ver o ressentimento dele na hora que ele conta aquela historinha que eu pedi uma Calói pro meu pai e ele me deu uma Verona. Calói! Caralho! Ressentimento da porra, assim, meu Deus, rasgando roupa. Porque sua. Não, a gente tem que tomar cuidado que tem que pedir uma Calói, porque a outra marca a gente não pode falar. Viu? Só pra pontuar, eu acho que o Kevin Smith, ele reaproveitou o plot do He-Man da Netflix, lá, o Novo Novo. Porque o novo Rei novo. Rancor, cara, tu quer que eu te prove? Peraí. Tu quer que eu te prove que ele reciclou coisa do novo novo? A armadura claro, final do He-Man igual a armadura final do novo novo. Mas o discurso do Rancor. O discurso do Rancor é que o poder tem que estar separado do poder, né? A espada tem que estar separada do cetro, que inclusive deu origem ao esqueleto na série lá. É a mesma coisa que ele fala pro He-Man aqui no Mestre do Universo. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Cara, o Rancor é um inocente, cara. Ele nunca jogou Dungeons & Dragons fazendo multiclasse de Wizard e Dragon. Nunca jogou também o Game of Thrones, né? Não, o cara não sabe que existe monge pra isso, pra ter poder mágico e de luta ao mesmo tempo, né? Fazer o quê? Não é que eu diga a clériga. Monge. Né? Não é né? Que diga a clérica guerreira da dona Ana, né, né dona Ana? Então tá. Aí, beleza. Uma coisa, posso dizer uma coisa pra essa pessoa que não sabe o que significa? Temos uma classe única que bate que cura. Balada, porra! Então tá bom, porra. Obrigado, e cujos poderes vêm dos deuses, né? Pois é, porra. Meu. Então tá bom, porra. Só na linha reta. Tá bom, então, chega. Eu posso seguir? Aliás, a gente tem que fazer Dungeons & Dragons Honra entre Ladrões, hein? A gente tem que fazer. Ó, tô prometendo, tá? Para a Nerdia, Dungeons & Dragons Honra entre Ladrões, cara. A gente precisa fazer essa porra desse filme. A gente só faz filme merda. De vez em quando a gente tem que fazer um filme bom pra gente ficar feliz, né? Mas tá bom. Peraí, só ia deixa eu perguntar uma coisa. A gente já fez a segunda temporada lá do pessoal lá da Amazon. O Vox Machina? Não. É. Então, é uma boa, né? É que você entrou 2 horas atrasada, a gente tinha falado isso antes. Aí, beleza. Então, morre o rei já morre no primeiro episódio mesmo, foda-se, né? Aí tá lá o Adam triste e capisbaixo, não querendo cantar uma bela canção no seu funeral, reclamando. né? Reclamando da Calói, né? Que ele ganhou do pai dele. Que ele se beleza. É sacanagem, né, porra? Foi um momento. E ganhou um momento Verona, maneiro. Do pai. Né? O cara queria ganhar uma. Como é que é? Uma Calói Cross, ele ganhou uma CCzinha sem a cesta. Né? Porra, meu. Tá, então aí, beleza, papo vai pra. Aí papo vem, chegamos no segundo episódio, Ascensão. Jorge. Oi, vamos lá. Um flashback revela fatos da família de Adam e ele deve tomar uma decisão difícil. Tila inicia uma missão importante. Um estranho vírus toma conta de Eternos. Muito bem. E aí tá lá... vai tomar no cu com essa sinopse. A gente já falou isso, não precisa falar. Senão você vai falar isso mais três vezes, que ainda tem mais três sinopses dessa. Eu queria falar porque eu não tinha falado. Tá lá, funeral do Randor, né? Randor no caixão de cristal, cheio dos parangolé lá no funeral. Adam chorando, reclamando da Calói. Aí ele falou, eu não vou conseguir ser nem metade do homem e nem metade do rei, que foi o Randor, tal coisa. Aí a galera no meio da plateia, então sai do trono, filha da puta! Ai, que porra é essa? Quem é que tá falando desse jeito com o rei, tal e coisa? Sou eu, Tiririca! Também Também conhecido como Keldor de Gar, o irmão mais velho do Randor. Com uma placa reluzente apontando pra ele, dizendo esqueleto, esqueleto, esqueleto, esqueleto. Isso pra quem vê uma versão 2002 e conhece os quadrinhos, né, porra? Porque, tá bom, o cara é azul igual esqueleto? É. A voz não é igual, então, porra, a gente consegue... Não dizer que é o mesmo personagem. Mas por um momento, né? Ele enganou legal, mano. Né? Então. Agora, Matheus, não dava pra deixar de achar que o Keldor era merda, né? Que o Keldor que ia dar merda com o Keldor, né, BD? Ah, cara, mas eu acho assim, mesmo quem não assistiu, não leu os quadrinhos, não assistiu a série de 2002, dá pra sacar que aparece um sujeito azul do nada, assim, dizendo, olha, eu sou um rei melhor que você e tal, e que isso não vai dar merda, né, cara? Acho que é você! Isso é um trope muito, muito básico, a não ser que o Kevin Smith quisesse realmente mudar tudo isso, dar um 180 graus nisso aí e fazer realmente o Keldor um cara que existe e é um bom rei. Cara, que eu acho que ele não ia fazer isso, cara, já dava pra pegar desde o começo. Aí chegou o Adam. Mas quem é você? Melhor que o teu. Como assim? Muito melhor que o teu. Então tá, meu filho, pode entrar de rei. Pode, por favor, dá uma coroa, senta ali no trono, boa viagem, obrigado, tá? E aquele papo, Cláudio. Né? A porra do Adam tava com o cu na mão, porque ele queria continuar se bombando, tomando suco, né, pra poder continuar sendo o He-Man, mas o... Fake Nery, né, mas o papo de ser rei não deixa, né, então, porra, e agora? Eu não queria ser rei, mas vou ter que ser rei. Aí chega o tio, tio, você chegou, tio Keldor, que amor, você chegou, filha da puta, que tinha sido exilado. Nossa senhora. Agora, tipo assim, né, dá pra perceber que o pessoal de Eternia é até mais ou menos de boa, né, com isso, porque aí o Rei Miro, né, o avô do Adam, dá uma catracada numa mulher azul, né, nada contra, eu faria a mesma coisa, né. Depois de ver Game of Thrones, foda-se, bastardo, bastardo é pinto, pois é. Foda-se. Né? Aí manda o moleque, banha o moleque, né, pra uma cidade que sei lá onde fica essa porra aí. Aí deve esquecer. É a ilha de Gar, que é onde ela... fica o povo lá deles. O HQM. Na verdade. Pode falar, Marcão. Na verdade, não foi bem isso, não. A mãe do avó do A, no caso, né, a rainha lá, a esposa do Rhaenyra, usou a psicologia reversa, né? Esse menino vai ser feliz aqui, então tira ele daqui, né? Foi mais ou menos isso, né? A rainha, eu vou te contar um negócio. A rainha, esposa do Miro, a mãe do Adam, a avó do Adam Puta que pariu, ô filha da puta. Tem menino daqui? Ah, tadinho do menino. Thrones, tá? Essa viu, né? Tá, né? Essa aí viu, foi essa, viu. Essa foi. Essa aí foi Cersei total, cara. Foi total Cersei, cara. Ah, tadinho do menino, bastardinho, não vai conseguir ser mano, rei aqui. Você tem que lembrar que o seguinte. Azul, né? Olha, o lugar onde o Kelder ficou, até a Dercy Gonçalves sabe que é lá na casa do caralho. Ele foi pra puta que o pariu, literalmente. Foi pra puta mesmo, foi pra mãe dele. Foi pra puta que o pariu mesmo. Aí o que que acontece? Papo vai, papo vem. Além disso, a galera do esqueleto, agora Esqueletec. Olha, até mesmo gostou do nome novo, viu? Esqueletec. Oh, entrou na cidade. Aí eu, cara, nessa hora, eu juro que eu pensei: ué, como? Keldor? Esqueleto, justamente. Esqueleto, Keldor, na mesma cena? Uai, como? Uai, mas mudaram nessa hora o Lord do Keldor? Pensei Nerd a mesma Master. Coisa, agora são Nerd Master. Opa. É, só deixa eu complementar um pouquinho, Aninha. Nessa hora, eu só tenho uma coisa a dizer, meu querido, isso não é tecnologia, é magia! Né? Oi? Aí... Pera! Keldon? Esqueleto? Esqueleto? Keldon? Keldon? Esqueleto? Oi? Cadê? Os dois? Estão na mesma Biller? Cena? Oi? Biller? Então. Biller? Como... Biller? Como o HQ Man tinha falado, é assim, que nessa hora eu falei assim, cara, eu acho que o Kevin Smith quer mudar alguma coisa aqui, cara, porque fez um certo sentido por alguns minutos imaginar que seriam dois personagens separados ali, né? Ele separou o Keldor do esqueleto. Isso seria interessante também, mas... Então, mas a gente vai saber disso mais pro final. Olha só. Claro. É, mas o principal que me fez ter essa dualidade, que me fez ter essa dúvida, que eu tive, sim, uma dúvida sincera se o Keldor não era o esqueleto. É porque botaram duas pessoas para fazer as vozes. O Mark Hamill do lado, o William Shatner do outro, né? E os dubladores brasileiros também são dois diferentes, né? Que é o Duda Ribeiro para um lado e o Guilherme Lopes do outro. Então, porra, fudeu. E o Duda Ribeiro dublando desse jeitinho com a voz soturna. Cara, gente, eu acabei de lembrar de uma coisa. Eu acabei de lembrar de uma coisa. A gente não falou da Boa Ligna. É, a gente não falou da Benigna, né? A gente não falou da Boa Ligna. Mas só pra depois dizer que a gente não falou, é a Lena Headey, que a gente falou da Cersei, né? A Cersei! Cersei, né? Lena Headey. Né? Todas as referências a Game of Thrones não foram em vão. Né? Não foram em vão. Lena Headey, um abraço. E a Master Coutinho no Brasil. Então pronto, pra gente não dizer... Falamos. E ela teve um papel, porra, sinceramente, de bastante destaque agora nessa estrada para redição, né, para remissão dela no redenção, Nerdmaster. Remissão também serve, filha de uma puta, vai corrigir o caralho que te vi. Porra. Tá achando que eu sou Ganamir, filha de uma puta? É, só que se você falar de remissão, você tem que falar de remissão dos pecados e não só redenção, porra. Eu falei remissão dos pecados, seu filho da puta que corrige na hora errada. Quer ser xingado mais vezes. Caralho, mas tá bom, foda-se. Segue logo, falando, porra. Falando na Boa Ligna, né, a gente tem justamente a Tila indo lá falar com o Granamir. E quem tá lá de enfermeira do Granamir é a Boligna, né? Eu não consigo mais chamar de Maligna, cara. É Boligna mesmo, foda-se. Ela tá cuidando do Granamir, porque o Granamir tá morrendo. Por quê? Porque quando ela, filha da puta da Maligna, quando tava Malig e Graciane, né? Tava da Gracieligna, né? Ela destruiu a porra da Preternia. Aí no que destruiu a porra da Eterna, ela destruiu os poderes dos três ancestrais, inclusive K, que era quem dá o poder pro Granami, por isso o Granami tá morrendo, né? Tá lá a capa do Batman. A capa do dragão, né? Fazer o quê? Aí, o que que acontece? Chega lá Tila, ó, oh, Granamir, grande guerreiro, senhor das tempestades, excelência maligna, grande senhor, filha da puta, né? Tá botando o currículo Nossa inteiro senhora. Lá. Tá botando tá o currículo inteiro lá. Tá com mais título do que a Daenerys, caramba. No, né? Né? Mali, é, o, como é que é? Granamir o Magnífico, Granamir o Monstruoso, Granamir o finalmente é, quase... bem desenhado, né? É, quase tantos nomes quanto o Smaug recebeu. Vamos botar sincera. Finalmente, o Granami parece um dragão. Porque o Granami, do desenho antigo, eu amo, eu amo Granami. Eu amo seu Silvio Navas fazendo a voz do Granami, do desenho antigo. Mas a porra do desenho do Granami do desenho antigo é muito zoado, cara. É a porra de uma agulha, né? Uma cabaça, é, né? O Nerd Master de capacete numa banheira. Nossa, velho. É o Nerd Master de capacete numa banheira. Tá, pera aí. Todo mundo, pera. Para. Ok? Por favor, um minuto de sua atenção, por favor. Jota, vai pra puta que te pariu. Tá, só pra não esquecer. Não, é só pra não esquecer. Vai pra puta que te pariu. Tá? Voltando pro episódio, Nerdmaster, a respeito do Granamir, fizeram ele evoluir de um draconato super desenvolvido pra realmente um dragão, velho. De o quê? Subdesenvolvido? Super desenvolvido, um draconato. Draconato, legal. Que aí que é isso? Ele não joga Dungeons and Dragons, porra. Ele não joga. Não, eu nunca joguei Dungeons and Dragons, eu jogava Vampiro à Máscara. Então, draconato. Então vamos lá. A draconato é uma raça dracônica que tem aparência de dragão, que tem poderes de dragão, mas é bípede. Tem o tamanho de um ser humano um pouquinho maior. Tá, tipo Presidente Vargas? Quase isso. O Conde Vargas. Quem quer saber quem é o Conde Vargas vai ver o episódio de Herói Realista do Animesfera. Catim! Sim! Tá. Essa é a intenção. Pronto, valeu. De nada, eu fiz de propósito. Eu sei porque eu sou teu amigo. Tá obrigado. Bom. Aí o que é coisa? Mas caralho! Até o bigode de bagre que colocaram no Granamir, cara, ficou muito lindo, maluco, cara. Ele ficou, sabe o quê? O Jota tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. Ele ficou a cara dos dragões do Vox Machina. Isso. Ficou não bem concordas? Com um rosto mais longilíneo, né? Coisa mais... Isso. Mais largado. E ele deitadão lá na banheirona, lá na jacuzzi, fazendo deitadão com o rabo, cara, o bicho tá enorme. Ele consegue ser maior do que a porra do Granami do desenho antigo, tá? Porque ele pega a sala inteira, maluco, o bicho é enorme. É meio que ele evoluiu do... Do personagem que você falou pro Smaug. Sim. Aí o que acontece? Tá lá. Aí, pra que a Tila precisa visitar o Granami? Ela soube que Granami tava doente, foi lá fazer a visita social? Porra nenhuma. É que acontece que, como eu falei, a Tila tava tentando reconstruir Peternia depois que a Maligna fez a merda lá de destruir, só que ela só possui o poder de zoar, o poder da deusa Águia. E para construir todo brasileiro Peternia, tem o poder de zoar. Jorge, dá um prêmio, dá um tuduche pra ele, não, que ele merece. Não, é não, ele mereceu, velho. Trapalhões, cara, trapalhões, pelo amor de Deus. Tá aí, mas... Escolhe lá a melhor. Eu deixei passar. Não, escolhe lá a melhor situação que tu quer e dá pra ele, cara. Ele mereceu muito, cara. Melhor piada é o prêmio. Não. Cara, é o prêmio piada do episódio, vai pra Matheus HQ Menos, todo brasileiro, vai, tem o poder de zoar. Mas tá bom. Aí, é, ela só tem o poder da deusa águia, pra eu não chamar de novo o Matheus. Obrigado. Né? Só que o, a Preternia foi construída pelos três deuses antigos. Agora vou ter que falar os nomes, né? Foda-se. Havok, que é o do cetro do esqueleto, né? O cetro da, do cabrito. Que é o poder do caos. É, que é o poder do caos. K, que é o poder da serpente, né? E Zoar, que é o poder do brasileiro, né? Aí... aí o que que acontece? Ah, Tila! Peraí. É? Fala aí, Aninha. Não, que eu pensei que K fosse um carrinho da Ford. Não, você ganhou tá só um... inspirado, né, velho? Peraí, não. A Ana vai ganhar. Ó, já deixa claro. Não, Tudush não. A Ana vai ganhar só um. Não! O seu Maduro. Mas tá bom, bora. Segue. Aí o que acontece? A Tila, como feiticeira de Grayskull, só tem o poder da águia. E ela, para poder fazer Preternia, vai precisar dos três poderes. Aí, beleza, o cajado do Havok, né? O Brasília, né? Caos, cajado... Caralho. O cajado... Devastador. Devastador, isso, obrigado. Tá lá com o esqueleto. Então a gente se vira depois para pegar ele. Esse a gente sabe onde tá. Tá lá. Mas cadê o cajado de cá? Cadê o cajado do Deus da Serpente? Aí, beleza, vamos lá, mamãe, no laguinho. Mamãe, levanta. Oi, mamãe, tudo bem, mamãe? Cadê cá? Ah, tá estacionado ali no... Não, outro cá, mamãe. Ah, tá, o outro cá tá... Tá lá em Dark... Ah, em Dark Smoke. Então, que legal. Então, cadê o cá? Cadê o cá? Tá lá, em Dark Smoke. No concessionário. Tá lá em Dark Smoke, né? Então tá bom, vamos lá em Dark Smoke. Aí Dark Smoke é onde tem o banheirão do Granamir. Chega lá, né? Tá lá o Granamir, chega lá. Eu vi, tá, Jota? Eu só ignorei. Eu sei. Tá lá, chega lá o Granamir. Ô, seu Granamir, grande senhor, excelência, muitíssima, sua alteza, filho da puta. Ah, para de me encher o saco, mulher, eu tô morrendo, eu quero que se foda, vai dar um elogio na puta que te pariu, eu não quero mais papo com vocês, não. Ah, tomar no cu, tá? Quero... Ah, mas você tem que ajudar, que só você tem o poder de carro, só você pode me dar esse carro, digo, esse cetro. Ah, mas é... Aí é maligna. Ah, mas ele não vai ajudar, não. Boligna! Não, minto. Maligna! O que, é que você está fazendo aqui? Você não devia estar em trola, trolando? Ah, não, mas os trolanos já trollaram bastante comigo. Eles sabem que eu tô aqui porque eu vim bancar a Sugar Baby aqui do Granami. Aí, o que acontece? O Granami tá morrendo, eu vim aqui cuidar dele. Tadinho, tá precisando dos carinhos, sabe? De uma boa amiga, né? De uma fala suave, né? De uma coisa assim. Alguém pra coçar atrás da orelha. Alguém pra coçar atrás da orelha, né? Na ponta dos bigodes também, né? Sabe como é que é? Ela sabe que o Granami tá morrendo, que a morte é por causa da destruição de Preternia. Temos uma pergunta no chat. Will chegou, primeiro de tudo, desejou boa noite a todo mundo, e perguntando pra você que rage é esse, Nerdmaster? Eu já dei rage hoje? Já, pelo visto. Dele? Ah, mas não foi sem motivo, foi? Não sei. Não foi sem motivo. Não lembro, filho. Eu entro em rage tantas vezes aqui que eu nem lembro mais porquê. Desculpa aí. Rage do Nerdmaster virou carne de vaca. Bora nessa. Né? E antes que eu me esqueça, vai pra puta que te pariu também, Jorge, mas a metafórica, tá? Pode deixar, vou dar um abraço pra minha mãezinha. Eu também amo ela. Aí o que acontece? Ah, me ajuda, Granami. Não quero ajudar, não. Ajuda, não. Mas porra, ela é chata pra caralho, ô maligna. Não falei que ela é chata. Falei que só que ela é pentelha pra caralho. É diferente. Pentelha é mais bacaninha, né, do que chata. Ah, mas tu vai ajudar? Aí o forra do Granami... Cara, isso tinha no desenho antigo, tá? Toda vez que tu vai pedir ajuda pra porra do Granami, ele tem que fazer o caralho de um enigma pra você responder. Se tu não responder direito, ele não te ajuda. Aí vai lá. O que é que corre em pé, corre deitado? O que é que tem três pernas de manhã, quatro à tarde, duas à noite? Não é assim o enigma, mas foda-se. Aí ele fez lá o enigma cheio do parangolé, que o final é só: quanto mais para frente vai, mais para trás fica. Aí o que, que é? Ah, passos! Oh, você é menina inteligente, então tá pegadinha. Bom. Mas não vou. Mas não vou te ajudar ainda, não. Foda-se. Né? Aí, beleza, o Granamir levanta a pata, né? Chama a Tila para perto dele. Ah, Baraculeico, Saramaleco, Chirimiruaro, eu vou te dar o poder da serpente. Aí a Matel, eu vou te contar um negócio. A Matel, ela tá campeã de enfiar personagem com roupa diferente para fazer boneco. O que a Matel Mas é o trabalho deles. Mas o que a Matel vai vender de boneco neste caralho, desta temporada? Só da Tila são as cinco bonecos. Não, só a Tila são quatro. A Tila são quatro. Tem a Tila Zoar, a Tila K, a Tila Havok, que apareceu, a Tila Havok, e a Tila Tríplice. Que é a Tila Standard, são cinco. Sim, a Tila Gato Guerreiro. Que é a Tila Tríplice, né? Mas a roupa pré-zoar foi da outra temporada, ela não conta. Ah, só uma vírgulazinha, o Will tá lá no YouTube perguntando que rage é esse, né, Headmaster? Mas eu já fiz essa pergunta, Jota! Jota, tu tá dormindo na porra dessa gravação? Tu tá já bêbado na porra da gravação? O Jorge me perguntou isso já, sua anta. Caralho. Eu queria estar bêbado. Isso. E o He-Man, só o He-Man. Eu não sei se vocês perceberam que só o He-Man, foram quatro roupas, tá? Teve o He-Man com a espada de Grayskull, teve o He-Man com machado e armadura que vira, aquela armadura que parece quebrada e desvira para ficar desquebrada. Teve o He-Man sem a espada, mas ainda He-Man, e teve o He-Man novo, que é o He-Man Mega Power, tá? Então, ó, quatro, tá? De He-Man. Sem contar o He-Man Brutamonte. É o He-Man Hulk. Mas o He-Man Hulk, eu tô falando... Ô, crianças, eu tô falando desta temporada, não da anterior. Era isso que eu ia falar. É motivo para a Mattel criar um pack de bonequinho e vender mais caro. É, a gente já entendeu isso. Obrigado. Aumentar a vitrine do meu patrão lá. E é por isso que teve personagem novo como Rio Blaster, que é o cowboy americano. Não é o cowboy americano, Matheus, que cheio das armas para gente. É Eternia, o centro do universo, tem o cowboyzão lá americano com arma saindo do cu. Né? E o melhor de tudo, não saiu arma, meu, porque ele saiu de tudo quanto é outro lado. Não saiu, né? Raio dos olhos também. E o melhor de todos, que é o Snout Prout, que é o bombeiro cabeça de elefante. Que Nossa, legal. Velho, que cara inútil, mano. Ele solta água pela tromba. Que bom. Né? Né? Ele é um Pokémon, cara. Ele é útil pra incêndios. Ele é um Squirtle. O combate incêndio, ele tá ótimo. Esse é o personagem perfeito pra um cenário brasileiro, porque ninguém vai precisar pegar na mangueira. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tá bom, chega. Aí, beleza, Tila vira a porra da feiticeira serpente, né, pra vender mais boneco. Aí ela tem que treinar agora com a Maligna. Ele tem que treinar. Ah, porque aquela ali é feiticeira, né? A feiticeira de cá. Antes era a feiticeira tipo assim, de zoar. No lore original dos bonecos, com a roupa de serpente, é conhecida como a deusa, The Goddess. Ah, é porque, inclusive, era a boneca original da Tila. Ela não era pra ser filha do Duncan, guerreiro, ser uma feiticeira. O lore original dos primeiros quadrinhos que vinham com os bonecos, não existia Tila, né? Era uma mulher chamada a Deusa, que guardava a caverna do poder, não era o castelo de Grayskull, né? E ela tinha, e ela usava essa roupa de cobra, né? Depois, quando fizeram o desenho animado, que separaram a ideia da deusa, da feiticeira, colocaram a feiticeira com a temática de águia, né? E aí botaram a Tila, que é a filha da feiticeira, que o nome original é Tilaná, né? O nome da feiticeira de verdade é Tilaná, né? No original. Por isso que eu digo, o Kevin Smith, ele pode ser um nerd, ele pode ser um nerd hypado pra caralho, mas ele faz o dever de casa dele, porque ele conseguiu unir o lore de todas as de tudo da franquia nesse menos desenho. Menos o desenho original, porque ele não tinha os direitos. É, mas tem coisa do desenho original também. Tá. Mas aí o que acontece? Eu vou ter que fazer essa piada, porque Matheus pediu que na hora que separou, ela virou uma deusa, uma louca e uma feiticeira. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Meu Deus, ela é demais. Meu Deus, me fudi. Ele sabe que vai ter que botar a música na edição. Tá bom. Aí, legal. Então, o Tila ganhou os poderes da serpente. Serpente. Nesse meio tempo, o Keldor é coroado, o rei de Eternia, e o esqueleto invade com a tecnogangue dele e começa a soltar bombinha de barbantinho cheiroso na população, e esse barbantinho cheiroso faz a galera virar Borg. Né? Qualquer semelhança com Jornada das Estrelas não é mera coincidência. É, não com o Tracker liderando essa porra toda. Né? Aí, beleza, ele é chamado de Skeletech, né? Ele fala, ô, Skeletech, gostei. Você pensou nisso sozinho? Você é um menino inteligente, viu? Aí, beleza. Aí, nessa hora, veio aquele meu... Ué, Keldor, Esqueleto, Keldor, na mesma cena. Como é que pode? Ah, tô aí. O que aconteceu? Ah, então eles enfrentaram, porra, de um titã. Venceram o Titã graças à ajuda do Keldor. O Keldor se mostrou um cara realmente safo. Aí, beleza, papo vai, papo vem. Chega no final dessa porra desse episódio. Tá o esqueleto falando para as hordas dele lá na Montanha da Serpente. E não tá mais nada menos que o esqueleto era a placa-mãe disfarçada holograficamente. E sim, a porra do Keldor é o caralho do esqueleto. Tan, tan, tan. É, mas ainda então, temos camadas aqui nessa história, né? Porque... Então, isso me pegou, assim, eu não esperava, né? Mas, cara, se não é, por que que tá acontecendo isso? E no final das contas, era um, o outro era outro, e foi muito legal. Eu gostei dessa sacada do Kevin Smith. Ô, Jota, cara, depois que o esqueleto virou putinha do Hordak, velho, você acha que não ia rolar alguma coisa do gênero? Não, achei que sim. O que eu tava imaginando é que o Kevin Smith iria, como eu te falei antes, que o Kevin Smith poderia ter querer mudar o lore, mas não, ele fez só uma jogadinha e foi muito legal. Deixou foi rico pra mim, adaptado. Gostei pra caralho. Cara, foi muito bem adaptado, cara. E outra coisa que eu preciso deixar claro aqui, que eu quero inclusive a opinião de vocês, caralho, a aparência do Skeletech, cara, com o braço misturado no bastão devastador, cara, puta que pariu, cara, que sim. Visual do caralho, cara, maluco. Mais um bonequinho pra Mattel vender. Né? De esqueleto, acho que foram os três, mas tudo bem. A gente não tá contando isso agora, mas tudo bem. Calma. Eu tô falando nessa temporada. Nessa temporada teve o Skeletech, o Keldor, que dá pra considerar como outro esqueleto, né? O esqueleto mesclado magia-tecnologia, que é o esqueletão final. São três, cara, acho que... toda vez que alguém falava isso no desenho, magia e tecnologia, na mesma frase, eu sempre lembrava da feiticeira. Né? Só que ela não botava magia e tecnologia. Não é magia, é tecnologia. Então ela era da... Mas estava na mesma frase. Ela era da Horda, né? Ela é da Horda. Ela é uma guerreira da Horda. Todo mundo sabe disso, com certeza. E para quem é novo e não está entendendo, a feiticeira que a gente está falando não é a feiticeira do desenho, tá? É a feiticeira aquela gostosa profissional dos anos 90. Tá certo. Tá justo. Certo. Aí vamos para o episódio 3. George. Vamos lá. Mais coisas entre o céu e a Eternia. É o título do episódio. Vamos lá. Eu esqueci de falar o título. Desculpa, obrigado. Não, já aproveitei e falei. Vamos lá. Após criar o plano maligno da Horda, Esqueleto descobre a verdade sobre seu passado. Duncan e Gorpo procuram um velho amigo para melhorar a espada do poder. E Jota, para de mexer na porra do cursor, caralho! Agora vocês viram Jorge em Rage. O Jota já apareceu. Ele fica mexendo na porra do cursor. Ele faz isso, velho. Ele faz isso de propósito, é muito filha da puta, né? Mas tá bom. Aí beleza, então a gente descobre, graças à apertada na cabeça do esqueleto, que sim, o Queldor é a porra do esqueleto antes de ser o esqueleto. Então ele mesmo não achava que era o Queldor, que o Queldor era só uma história inventada, mas não. O Queldor existe, ele é o esqueleto e ele é o irmão mais velho do Randor. Então, beleza, legal, ótimo. Aí, nesse meio tempo, depois do primeiro ataque do Skeletec / Placa-Mãe na cidade lá de Eternos, a galera ficou todo mundo sofrendo com a porra do vírus tecno-orgânico. Um abraço para os Borges. Aí a gente vai salvar eles como? Ah, o He-Man conseguiu salvar um moleque botando a espadinha nele, fazendo o poder de Grayskull banhar o garoto. Espadinha nele. É a frase não caiu. Na testa! Na testa! Piorou! Piorou, né? Tomar no cu vocês todos, menos a Ana. He-Man deu aquela batizada na testa do garoto, né? Nossa Senhora! Foda-se! Mas aí, pera! Tá bom, chega, cacete. Mas aí, pra poder salvar a galera de Eternia tudo, eu vou ter que disparar meu raio da espada no planeta inteiro. E nesse momento isso não é possível. Como é que a gente faz, então? Eu conheço um cara que pode dar um jeito na tua espada, sabe? O pessoal lá do... Como é que é da... Caralho, esqueci. A piada era tão boa, esqueci. Boston Medical Group. Tem lá ele. Ele pode dar uma melhorada na sua espada, se você quiser. Obrigado. Você reclamou da piada de todo mundo e fez uma pior, né, Nerdmaster? Parabéns, ó. Não foi melhor que a do Matheus. A do Matheus foi a piada da temporada até hoje. Não mas é, sim. Realmente. Mas aí, beleza. O Duncan falando isso lá, ele telegrafou a solução, né? Pra onde é que ele ia, o que é que ele ia fazer, né? Né? Aí, beleza, He-Man dá a espada pro Gorpo. O Gorpo ainda brincou querendo... Pela espada, não, filha da puta! Ah, não, é brincadeira. Aí ele guarda a espada. Noção, né? Vai ele mais o Duncan. Atrás de quem, Matheus? O Gwildor, o anão maquiado. O ferreiro, o ferreiro tenuriano, criador da chave... Cara, eu ia rir muito se aparecesse a chave cósmica assim na prateleira. Eu procurei, não tá. Não tem. Cara, mas não precisa. Não tinha. Deve estar dentro de algum baú, chefe. Não precisa, sabe por quê? Porque é assustador você pensar que agora, de acordo com o papo que ele teve com o Duncan lá, que o filme é canônico. Exato. Mas ele sempre foi... Eles foram até. Bebê. Olha. Eles encontraram eles encontraram a Mônica de Friends. Não tem mais como fugir disso. Nerd Master, prepare-se para na próxima aqui temporada ter humanos em Eternia. Nerd Master, uma coisa que eu tava pensando aqui. É, eu tava falando pra você mesmo. Uma coisa que eu tava pensando aqui, com tanta referência do novo, eu já imaginei que eles iam transformar a espada do novo na espada do novo. Só que mas viraram! Isso, ainda bem. A espada virou, não, vamos beber! A espada do He-Man vira a espada do novo. Ela abre, igual a espada do novo. Você não viu no final, não? No final é aquela espada aberta. É a espada do novo, aquela armadura, aquela porra daquela espada, é a roupa do novo, bebê. Do novo. É, agora é o novo. Por isso que eu digo, mas, né? o Kevin fez o dever de casa dele, porque no remake de 2002, isso não aparece no desenho, tá? Isso é dos planos originais da Mattel, pro que ia ser no desenho acabou sendo cortado. Mas no desenho original, no desenho de 2002, né, o He-Man ia ter a espada do poder quebrada e ia ser substituída por uma espada tecnológica. Por isso que a espada de 2002 é diferente, ela abre, faz aquele escaqueado todo lá, né? Eles basicamente pegaram o lore que ia ser usado em 2002 e foi descartado e botaram nesse. E não tenho nada contra. É o mentor que faz essa espada, né? Nada contra. É, basicamente, aí, beleza. O que eles fizeram com a espada do novo, né? Né? Aí pegaram, e como o Gwildor é o substituto do corpo no filme, botaram o corpo pra trocar farpa com o Gwildor, que isso aí foi a cara do Kevin Smith fazer uma putaria dessa, né? Ah, já que o Gwildor é o corpo do filme, então vamos botar o corpo pra sacanear o Gwildor e o Gwildor pra sacanear o corpo. Eu não sei, sinceramente. O pior de tudo foi o Duncan depois dizendo que ele tinha dado uma de cupido, né? Matchmaker, exatamente. E o Gwildor ainda chega mandando aquela frase clássica lá do Arthur C. Clarke, né? Que toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Ah, eu adorei isso. Mas afinal de contas, o Gwildor é outro que é time Horda, né? Que é totalmente tecnologia, né? É um time Horda do bem, mas ainda é time Horda, né? Porque ele não quer saber de porra nenhuma da magia, ele quer saber da tecnologia. E, cara, eu não achei que foi mal adaptado a porra do Gwildor, não, cara. Eu gostei do Gwildor no ficou desenho. Ficou legal. Ficou bem legal. Sim. Bom, aí papo vai, papo vem. Eles estão lá preparando a porra da espada, legal. E partimos, então, pro episódio 4. Os Cães de Guerra, Shorts. Adam precisa lidar com o arrependimento enquanto Tila e outros aliados partem em defesa de Eternia, dando início a um confronto violento. Até esse momento, o Adam ainda não sabe que o Queldor é a porra do esqueleto. Então o Queldor chega pro He-Man. Ô, He-Man, cadê tua espada? Eu queria pegar nela. Ah, sabe o que é, tia? Eu mandei consertar. Ah, porque quebrou de novo, porra? Mas tu quebrou essa merda de novo, moleque? Tu não sabe ter a responsabilidade com os teus brinquedos, não, caralho? Ah, precisei mandar consertar, tia. Ah, porra, e agora? Eu queria pedir ajuda tua e não posso, sem a espada. Ah, que isso? Aqui é o peitoral, porra. Pra que que, ó? Eu tô no suco, tio. Pra que tu precisa da espada? Vamos lá, vamos ser espada mesmo. Foda-se. Birr! Ah, então faz o seguinte pra mim. Vai até o esqueleto e senta a porrada nele. Em vez de esperar o esqueleto vir atacar de novo, vai tu atacar o filho da puta lá com a tua curriola. Beleza? Beleza, vai lá. Aí, vamos ser proativos, menino. Né? Nesse meio tempo, a Tila tá treinando com a porra da Boa Maligna, Benigna. Foda-se. Tá lá treinando com a Foda-se. Aí a Foda-se aproveita pra zoar com a porra da Tila, né? Que a Tila, sua feiticeira safada. Ah, é que você não sabe que o He-Man era eu que fazia levantar a tanga dele. Nossa, velho, eu botei um clipe disso. Cara, vergonha alheia bateu e complicado. Achei desnecessário, mas gostei. A vergonha, não, vou te contar um negócio. A vergonha alheia bateu tão forte nessa hora. Que aí a Tila deu a sibilada. Machia indecente! Então tá, filha da puta, legal. Por meio segundo, o Kevin Smith voltou a ter 13 anos de idade. Aí voltou a ser o quê? Voltou a ser, mano, o Kevin Smith do Clerks, né? Mano, aí... Nerd Master imitando a Tila Serpente é quase uma Celeste. Né? A Tila Serpente, vocês vão conhecer isso depois, ouvintes, e a galera aqui também, que eu já tô marcando isso, é o Serpentius. Vocês vão conhecer depois. Ah... Que eu já tô prometendo para agora, para a Nerdia de Hasbin Hotel. Sim, ouvintes, eu vi essa merda. Eu quero muito. A galera que ainda não viu, mas eu já mandei ver. Eu sou o que mandou essa. Já criou, assim, necessidades. A expectativa, né? Então, bora. Aí, beleza, tá lá a Tila e a maligna, bonigna, benigna, foda-se. Brigando e treinando, né? Foda-se, brigando, né? E treinando no caralho do poder da K. E aí, nesse papo, o porra lá do Wildor terminou a espada. Aí eles enfrentaram o Sanguessuga, o Pavoroso e o Mantena, cara, que isso foi sensacional, cara, ver esses três filha da puta. Ninguém falou porra nenhuma, porque são personagens que não falam. Sabe-se Deus por quê. Mas apareceram eles lá. Aí a Eternia está sendo invadida, a Placa-Mãe domina o Castelo da Serpente, isso é importante. O Castelo da Serpente, não, o Castelo de Grayskull, ela domina. Ela transformou o Castelo de Grayskull num carro alegórico, mano. Não. Na carreta furacão. Foi na carreta furacão. Porque, tá? Afinal de contas, por que que um castelo precisa de asa? Pra voar! Então, vamos voar, bebê! Então, tu nunca viu castelo voando? Então, vamos lá. É a versão Tech Pix do Castelo de Grayskull. Cara, é já bastava aquele monte de... Agora, peraí que eu vou fazer o Jorge ficar feliz da vida. Quer ver por quê? É porque Grayskull tem inveja de Laputa. Ah, sem dúvida. Pra quem não entendeu a referência, anime Sphere de Castelo no Céu. Laputa! Laputa! Tá bom. Aí, beleza, vai... Papo vai, papo vem, começa a guerra pra valer, o Adam perde os poderes porque a placa-mãe fechou o sinal do Wi-Fi do Castelo de Grayskull, então o Adam perdeu a senha. Hordak encheu o céu de caralhinhos voadores, né, pra fuder. Porra, e caralho, parecia mesmo uma porrada de caralhinhos voadores, cara. Eu nunca vi... Não. Primeira piada engendrada desse episódio. Não, eu só queria saber quem foi que encheu o céu de Eternia de querelinhos voadores. É só isso que eu queria saber. Mas tá bom. E ainda deixou aí, o céu rubro, né? Oh! É. Aí levam o Adam pra dentro do castelo. Aí ele tá lá vendo, Keldor, por que você nos vendeu? Você traiu sua família. Aí troca da voz do Shatner pra voz do Mark Hamill, dá aquela risada coringuesca, safada. Por que será? Né, meu sobrinho? Tan, tan, tan! Quem diria, né? Quem diria? Ninguém esperava. Aí parece que já deu tudo merda, mas ainda não, porque ainda falta o último episódio. Episódio 5. O Cetro e a Espada. Choque. Desculpa, só antes de entrar nesse, eu tenho que dar um subtítulo aí para o último episódio, Friends de Guerra, que é aquela música do AGP pro Adam, né? Você vacilou. Me fudi. Aí entra, não, entra nessa cena o compadre Walsh fala: sabe de nada, inocente! A cabecinha dele agora, brota lá do trono, né? Então, né? Vamos para o momento TechPix da sinopse do episódio 5. Magia e tecnologia tumultuam a batalha pelo castelo de Grayskull. Será que os nossos heróis, em um alto altruísta, podem salvar Eternia? Eu só vou te corrigir numa coisa. Que não é o momento TechPix, é o momento Abshaper, que era aquela porra daquela cinta de dar choque na barriga, entendeu? Que não, esse aqui era, não é magia e tecnologia. Ah, mas é magia e tecnologia no caso da TechPix, né? Porque a magia é, você pagou, seu dinheiro foi embora. Tá bom, bebê, tá bom. Eu mereço. Tá bom. Aí, legal, papo vai, papo vem. O Adam vai preso, prendem também a Marlena com ele. O esqueleto vai lá bancar o babaca. Nesse meio tempo, a Andra chega e liberta todo mundo, porque ela tinha portado uma tornozeleira na Marlena. E não, ela não é patriota. Aí, o que acontece? Ela calculou que todo vilão iria querer tripudiar em cima do mocinho. Né? E que capturando a Marlena, ela seria colocada ao lado do filho, para o filho ficar ali de sofrimento, né? já antecipando sofrimentos futuros. Aí, papo vai, papo vem, começa a batalha final da brincadeira, o esqueleto está tendo os momentos Joseph Klimber na cabeça dele, supletivo, supletivo, supletivo. Pois é. Ele lembra do passado dele, do caralho do passado dele. Aí aparece o William Shatner de Fantasminha de Keldor e a gente tem maravilhosas cenas do Mark Hamill contracenando com o William Shatner. Cara, são os momentos mais lindos de diálogo que tem na porra desse seriado, cara. Eu fiz questão de ver primeiro no original, porque... É, porra, Mark Hamill com William Shatner, caralho. Porra, não preciso falar mais nada, né? Tomar no cu. Aí, beleza, ele brinca com a cabeça do esqueleto, faz a cabeça do esqueleto, o esqueleto vai lá. É, mas Duda Ribeiro e Guilherme Lopes fizeram no mesmo nível, se pá, um nível maior do que aconteceu no original. Fio, não é querer ser chato, não. Se pá maior, não. No mesmo nível, sim. Se pá maior, não, porque é ruim de você conseguir suplantar Mark Hamill com William Shatner, né, cara? É difícil. Mano, o fator nerdice mas... aí é extremamente elevado. Vamos lá. É difícil. Pode ser difícil, mas não é impossível. O sarrafo tava muito alto. Não, eu falei que eles igualaram, mas se pá melhor, não. O sarrafo tava muito alto. Tava muito alto. Babá, não é esse papo. Aí, beleza, ele vai lá e dá uma degoladinha de leve ali na placa-mãe, afinal de contas, tava fazendo nada, terça-feira, né? E o cara futricando o papo errado no ouvido dele, né? Então, vai lá, dá uma degoladinha. Ele arrancou as memórias da placa-mãe, né? É, exatamente. E o processador junto, filho. Não, levou... Ali é tudo... É inboard, é tudo junto. É processador, memória, tudo junto, entendeu? Foi, HD, tudo junto. Tudo junto. Aí, beleza. Aí ele chega no Hordak com um presentão, né? Com a caixona de presente. Oh, meu rei, meu ser, meu tudo, meu lasanho. Eu trouxe aqui um presente pro senhor... É pro senhor Somebody Love, meu, eu tô aqui, um presente. Ah, presente, que bom, que merda, hein? Vou fazer aqui uma referência ao filme Seven. Né? Aí vou aqui pegar a porra do presente. Ah, mas você não vale porra nenhuma, lacaio. Eu quero que você se foda, acólito. Essa aí também trabalhava pra tu, só que agora ela perdeu a cabeça. O cara abre e tem a porra da cabeça da placa-mãe dentro da caixa. Aí, caralho! Que porra é essa? Bicho, perdeu a chance de mandar um. Olha só, a placa-mãe queimou. Não, mas ele mandou ela perder. É a... Não, então, ela... essa daí era literalmente a caixa preta. Né? Mas aí ele mandou aquela, mas a placa-mãe não vai ser a única a perder a cabeça. Né? Pois aí, beleza, então o esqueleto começa a cair na porrada com o Hordak, né? Aí já tá lembrado de tudo da porra do passado dele, inclusive as brigas que ele teve antes, o Hordak que deu, enfiou o cajado no esqueleto, para dar o poder do Havok, né, nele, beleza, tal e coisa. Papo vai, papo vem. Chega Tila, boa, má, boligna, também chega lá. Chega o Duncan na armadura Homem de Ferro dele, Mark 8, classe B, né, do... Hulkbuster! Não, não é Hulkbuster, não. A Hulkbuster é a que o Randor usa no começo e que o Adam usa enquanto não podia ser liberto. Aquela é Hulkbuster. A do Randor não é Hulkbuster, não. A do Randor tá certinha no corpo dele, não tá Hulkbuster, não. Não tá Hulkbuster, não. Aí tá todo mundo já em Eternia, enfrentando as hordas do Hordak, também a população de Eternia que tinha sido escravizada pelo Tecnovírus e parará pão duro, tal e coisa. Niki começa o pau-torar e a chinela cantar na casa de Noca. O Gwildor mais o Gorpo chegam com a porra da espada. O Gwildor ainda tenta fazer uma gracinha de gritar pelos poderes de Grayskull, mas o Gwildor vai tomar no meio do teu cu, rapaz, porra. Toma, He-Man! Aí, cara, essa cena foi muito foda, cara. Porque a Tila tentou pegar os três cajados, porque a Maligna viu a luta do esqueleto com o Hordak, viu que o esqueleto ganhou do Hordak e enfiou literalmente a espada no bucho do Hordak, né? O Hordak teoricamente morreu, foda-se. Mas aí a Maligna chegou, oh meu querido, sentiu saudade e arrancou a porra do cajado do braço do esqueleto. Então agora ela tem o cajado do Havok, ela entrega o cajado do Havok para Tila. E agora a Tila tem os três cajados. O que ela faz? Ela junta os três cajados, sobe no céu e tenta fazer para Eternia voltar. Só que ela não está conseguindo, porque são três deuses querendo entrar no corpo da Tila ao mesmo tempo. Ai, que delícia, cara! Né? Tá uma suruba isso, não tá dando certo. Ana, quase. Tu não viu como Ana, é que a menina sofreu lá em cima, mulher? Aquilo ali é um bucaque. Aquilo ali não é uma suruba, é um gangbang, velho. É um gangbang, mulher. Não, tá mais apropriado. Né? Mas aí ela não aguenta essa porrada toda, ela cai do céu, o Adam chega, né? Oh, Tila! Eu quero te salvar, minha pepeca. Digo, minha querida. Pá, ele segura a Tila, beleza. Aí o Gorpo entrega a espada pro Adam. Aí o Adam, naquele jeitão galã latino da década de 40, né? Tá com a Tila no braço, levanta a espada, olha com a cara de Pepe Le Pew pra Tila e fala, pelos poderes de Grayskull. E aí ele se transforma no He-Man, novo, né? No He-Man, mais bombado ainda, no He-Man novo, com a armadura de novo e o caralho, porque a espada é nova, né? A espada foi melhorada pelo Gwildor. E a Tila vira a versão feiticeira do Gato Guerreiro. Porque muita gente me perguntou, inclusive, no grupo lá do Paranerd, ou no grupo do pessoal do Refil, não lembro agora, por que a Tila não ficou bombada, igual a Maligna ficou Graciane quando ela pegou o poder da espada. Porque não foi a Tila que chamou o poder. A Tila ganhou o poder por meio do He-Man, igual o He-Man dá o poder pro Gato Guerreiro. Então, tanto que você vê que a roupa... A Tila virou uma montaria. Peraí. Não. Opa! É pra isso que tu me interrompeu, filha da puta. Tanto é assim que você veja que a roupa da Tila de feiticeira tríplice é uma roupa de leão, é uma roupa felina. Por quê? Porque ela ganhou o poder do Gato Guerreiro, entendeu? Nessa hora. Meio, aí, beleza, que, o poder tá lá. Meio que o poder do castelo de Grayskull estabilizou a união dos três poderes. Vai lá, Capitão Planeta. Vai, Planeta! Vai! E eu vou fazer mais uma referência nerd aqui, que desta vez a transformação, a luz banhando o corpo do He-Man e da Tila também, tava muito Sailor Moon, sabe? Tava. Mas isso tá... Uma filha transforma... Aninha. O problema é teu de botar essa música, tá? Eu não quero saber de nada. Essa é fácil. Tia, Aninha, filha, tem que ver uma coisa. O He-Man, o Adam virar He-Man já tá Sailor Moon desde a primeira temporada. Pois é. Não, isso aí já... Né? É carne vaca. Bitch, please. Tá? Aí beleza, então tá lá o He-Man super fodão, Mega Blaster Master, nova espada, novo traje, novo boneco, e a Tila também, mega feiticeira da Trindade, nova boneca pra vender na Mattel. Aí legal, a feiticeira vai subir pra chamar Peternia, né, pra reconstruir Peternia. E aí o He-Man, e aí galera, bora trabalhar? O que foi? Vocês estão olhando o quê? Aí todo mundo olhando com aquela cara. Todo mundo de ladinho. Todo mundo com o pescocinho de ladinho. Não, a melhor coisa foi que depois da transformação eles se beijaram pela primeira vez na. Aí teve um coro de uó. Um coro de uó, sim. Mas o Duncan resumiu completamente. Porra, até que enfim, hein? E o golpe está sobrando. Caralho, mas já não era. Não, o Duncan mandou, porra, mas já não era sem tempo, hein? Caralho, senhor! Mano, então, porra. A minha reação quando eu vi essa cena, eu falei assim, caralho, porra! Né? Eu tô muito triste com essa história! Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. É. Mas aí, beleza, o He-Man chega, todo mundo olhando com aquela cara de... Vai a maligna, pegar. Cara, a maligna nessa história foi maligna, ela não tava poligna nela, ela tava maligna. Já que ninguém vai falar, falo eu. He-Man e Attila, eles estavam se treinando, mas na verdade, eles estavam se beijando. Ah, filha da puta, mas... A tanguinha subiu, a tanguinha subiu. É, a tanguinha na hora subiu toda, oxe Maria, mas tá bom. Aí, beleza, papo vai, papo vem, começa a batalha, Tila e o Gorpo vão lá servir de suporte mágico pra Tila, não, a Maligna e o Gorpo vão subir pra suporte mágico, né? A galera, todo mundo comendo pau na casa de Noca, Andra, o Duncan, todo mundo caminhando na porrada, todo mundo sentando porrada, todo mundo já feliz da vida, aí o He-Man começa a bater no esqueleto, tal coisa, pula no topo do castelo, enfia a espada num buraco do castelo. Sabe-se Deus por que tem um buraco do castelo para caber a espada, mas foda-se. Gira lá aquilo na espada. Tinha, aquilo tinha no castelo de Grayskull original, no brinquedo. Ah, é? Tinha? Ah, é. Tinha. Então, Kevin, você tem que saber que o HQ Man tem o castelo de Grayskull, então ele sabe do que ele tá falando, tá? Massa, aí, ele desmonta o carro alegórico, volta a ser a porra do castelo normal, né? E aí ele aponta a espada pro céu, dispara o raio de luz e todo mundo que tinha sido transformado volta ao normal. E... Agora é o bem contra o mal, espanto temporal, azul, amarelo, tudo é muito belo. Falta só as... ali. Né? Aí começa o esqueleto a trazer os tecnotitãs pra porrada, inclusive a porra da nave-polvo, do monstro estelar do Silver Rocks. Vocês acham que eu não percebi essa referência? Sim, era a nave-polvo do monstro estelar do Silver Rocks. Tá? Eu vi essa referência, tá, seu Kevin Smith? Você pensa que eu não vi? Eu vi. Aí essa nave-polvo, como ela pode voar, ela vai atrás da Tila para evitar que ela chame Preternia. Ela consegue destruir a porrada de escudos lá. E no que parece que a Tila vai se fuder, entra em cena Granamir, o Magnífico! Todo de armadura! Yeah! E toma um teco e morre. Gente. Cara, toma um teco e morre. Não, toma o teco e morre o caralho. Não foi assim, não. Cara, o que eu gritei de ver o Granami de armadura, cara, eu fiquei pior que o urso do pica-pau nessa hora. Porque ele ficou lindo para um caralho na porra da armadura, cara. Puta que pariu. Aí, beleza. Todo mundo feliz, todo mundo contente. Infelizmente, o Granamir toma uma fincada de tentáculo de povo maluco na porra do baço. Tomou uma facada, né? Aí, o que que acontece? Mas ele consegue derrotar o monstro, só que, infelizmente, ele caiu. O que caiu se estatelou no chão. A boa Ligna ainda chegou lá. Ó, oh, Granamir, meu senhor, vovô, não morra. Aí o cara, ó... Oh, você não é mais maligna, você é boa, você é benigna agora, você se mexe. Você é boa, maligna. Vírgula, ligma. Você é boa, vírgula, ligna. Né? Aí, Niki tá lá, Granami morrendo, tá? A Tila tá lá em cima já chamando os poderes tudo geral, consegue chamar a Preternia de volta, e Niki, ela chama a Preternia de volta, traz o fantasma do Randor, traz o fantasma do Klempichamp, o fantasma do Fisco, o fantasma dos antigos campeões de Eternia para ajudar na porrada, papo vai, papo vem, o He-Man começa a sair na porrada com o esqueleto está mega poderoso, o He-Man mais mega poderoso ainda, estão lá se comendo na porrada, e finalmente pá, o He-Man começa a absorver os poderes do He-Man, do Skeletech, para dentro da espada dele, ele literalmente faz... Agora, olha isso, eu tive que dar parabéns pro seu Kevin Smith, tá? Porque ele fez com o esqueleto a mesma coisa que ele fez na primeira temporada, que é enfiar a espada goela dentro da porra do esqueleto. Só que dessa vez, para sugar o poder maligno da tecnologia e da magia do caos do esqueleto e transformar ele de novo no Keldor. Cara, essa cena ficou do caralho. Sim, concordo. E aí é nessa hora, Jorge, que a gente vê a porra da espada toda aberta, toda arreganhada, igual a espada do Novo Novo. Mas, igual a espada do Novo Novo mesmo. Então... Aí, papo vai, papo vem. Ê, ganhamos! A horda fugiu, né? A galera deu o pinote. O Hordak morreu. Foda-se todo mundo. Viva eu, viva tu. E viva o buraco do seu cu. Só que a porra do castelo de... O castelo de Eterno está todo em ruínas, né? Não tem rei. Não tem rei. Porque o He-Man não quer deixar de ser He-Man. E faço ele... E faço minhas palavras dele. Eu quero que o rei vá pra puta que o pariu. Pô, é monarquia de cu é rola. Aí, o que é que o He-Man propõe pra galera de Eternos, Matheus? Ai, democracia. Ah, America! Fuck America! Fuck yeah! E olha, sinceramente, eu achei que ele ia formar um conselho. Pra, de eu repente, imaginei isso. Mas a coisa ficou uma coisa assim tão... Aí, gente, o poder é de vocês, agora se virem. Capitão Olá, Planeta, então... bebê! Ô, oh, rapaz, Capitão Planeta! Então, Adam, tu tá vacilando de novo, mano, não faz assim, já... não. Olha, então, vou já falar teve o seguinte, Capitão cara. Planeta. Já teve já o Capitão tenho... Planeta com a Tila, agora vai ter o Capitão Planeta com o He-Man mesmo. Eu já tenho, fala, Matheus. Eu já tenho o plot pra próxima temporada, que o primeiro burguês que surgir, essa democracia vai pro caralho. Então, não, a melhor barra pior piada desse finalzinho é a Andra chegar, porra, na próxima aventura, já que eu não sou mais mentora, né? Eu perdi o emprego, né? Então tomara que na minha próxima aventura eu não enfrente demônios malignos e pessoas de duas caras, aí a Tila. O que é muito engraçado, porque ela vai se candidatar à política. Tã! A Andra falou, já que ninguém quer, deixa eu. Maluco, é. vai ter candidato lá dizendo que Eternia é só para os Eternos, e aí a rainha Marlene lá vai ser uma alienígena ilegal, vão querer botar ela no campo de concentração, vai ser foda. Então, mano. Quer ver só uma coisa para a próxima temporada? Eles voltam para She-Ra. E o Hordak tá com o rabinho entre as pernas fugindo do He-Man e aí acabam com o Hordak no cenário da She-Ra. Não, não, pelo seguinte. Você não viu as cenas pós-crédito, não, caralho? Não me lembro, mas beleza. O que que acontece? No final, acabou, tá? He-Man e Atila estão lá sozinhos, querendo se beijar. O Gorpo interrompe. Cara, filha da puta, vai. Vai ser boia na puta que te pariu. Vai, filha da puta. Vai cuidar da tua vida, vai. Ah, e agora? Não tem mais castelo. Tila, eu tô sem casa. Casa com eu, amor. Quem casa quer casar, né? Ah, é? Aí o ninja mordendo vai pro castelo de Grayskull. É, só tem um bandido psicopata no calabouço que pode voltar a qualquer momento, mas foda-se. Fora isso, tá bom, bora lá. Tá de boa, bebê. Me casa, su casa, né? Aí, beleza. É, cena pós-crédito 1. Aparece Zodak. Quem é que lembra do Zodak? Era um cara numa cadeira. Era o Matheus, é um cara parecidíssimo com os Novos Deuses. Não tem um cara igualzinho desse puto nos Zodak, Novos Deuses? Zodak era tipo Metron, cara. Ele é um cara numa cadeira que vigia o cosmos. Ele é o vigia do cosmos. Isso. E de vez em quando era ele que soltava a lição do dia no desenho do He-Man. Tá? Aí, beleza, tá lá o Zodak... numa assembleia de Zodaks, né? Numa assembleia desses putos igual. Aí, ó, vimos, ele fez igualzinho como se fosse um pós-crédito, como se fosse uma lição de moral no final. Vimos nessa história que o bem e o mal, o espanto temporal, o azul e o amarelo, tudo é muito belo, a magia e a tecnologia conseguem conviver, tal e coisa. E você, Lindes Alésia, teve uma boa participação nessa putaria. Por isso, nós aqui do Conselho de Zodaks damos a você esse capacete feio para tu botar na cabeça e nunca mais mostrar esse rosto bonito. Né? Basicamente, aí, beleza, eles são tipo, como é, os monitores da DC, cara, tomando conta do mundo. É, os monitores da DC, ou os guardiões dos Lanterna Verde, né, ou, sei lá, foda-se também. Aí, legal, o Tribunal Vivo da Marvel também, é, por aí. Aí, legal, o papo vai, papo vem, entra a segunda cena pós-crédito, tá lá, Horda, a Zona do Medo, lá, em Etéria. E tá lá o Hordak no tanque BAFTA. Tá lá o Hordak no tanque BAFTA. Mas quem botou o Hordak no tanque BAFTA? Eis que surge uma personagem feminina com uma máscara estilo Hordak feia para um caralho, falando com uma voz muito familiar para quem assistia os desenhos de antigamente, dizendo: ô, exaltado, não se preocupe, o Horda Prime vai fazer com que você recupere, e nós vamos atrás de Eternia novamente, enfrentar o esqueleto e tentar matar o He-Man. E ela tira a capaceta, a gente não vê, ela tira fora da câmera a capaceta e você escuta a voz de quem? Da Dora. Não, é da Dora. É da Dora. É Désper, é só quando tá com o capacete. Com o capacete é Désper. Seu capacete é a Dora. Ou seja... Ô, Nerd Master, aí é uma dúvida. Eu tenho uma dúvida que eu coloquei até no cast lá. E os direitos da Tia tá com a Dreamworks, né? Uhum. Então, será que o Kevin Smith não vai usar a Désper até ele conseguir recuperar os direitos da Tia? Filho, sabe o que a gente sabe disso? Sabe o que a gente sabe disso? Porra nenhuma. Tem que esperar a terceira temporada. Os direitos da She-Ra não estão com a Netflix? Eles não fizeram desenho da She-Ra? Não. DreamWorks. O desenho foi feito pela DreamWorks, não foi feito pela Netflix. Foi distribuído pela Netflix, mas o desenho é da DreamWorks. Rapaz, desenho é como é, dinheiro resolve tudo, mano. É, nada. Cara, eu tenho certeza que essa segunda temporada, e agora a gente já vai poder discutir a temporada como um todo, redimiu pra caralho a merda que o Kevin Smith fez na primeira. Porra, redimiu 1000%. E deve dar muito mais grana, principalmente na venda de trocentos mil bonequinhos diferentes que apareceram no cara desse desenho, né? Cara, durante alguns daqueles flashbacks que o Keldor teve, né, da vida dele, tinham cenas ali que foram puxadas diretamente do filme O Segredo da Espada. Diretamente. O Hordak pulando pela janela com a Adora no braço, aquilo ali é do filme, direto, mano. Sim. O Segredo da Espada, pra quem não sabe, é o piloto longa-metragem do seriado da She-Ra. Tá? Caso você não saiba do que o Matheus está falando, né? Aí, beleza. Então, vamos lá. Opiniões. Jorge, o que você achou da segunda temporada de Mestres do Universo, A Revolução? Então, primeiro de tudo, o Kevin Smith acabou fazendo o que eu achei que ele fosse fazer, que é tapar os buracos criados na primeira temporada. Porque o que acontece, a primeira temporada ela não foi ruim, ela só teve muitas dúvidas levantadas. E aí quando veio a segunda temporada com a Revolução, ele simplesmente fechou todas as dúvidas que tinha. Não só salvando a primeira temporada, mas fechando todas as dúvidas. E aí levantando aquela diacha daquele cliffhanger pra poder fazer uma terceira temporada e ganhar mais dinheiro. Tá certo. Dona Ana, suas opiniões sobre Mestres do Universo, A Revolução. Olha, eu também acho que a história foi bem conduzida. Resolveram várias pendências que tinham sido deixadas antes. E, nossa, reaproveitaram muita coisa do lore do He-Man. E já plantando sementes para uma introdução futura da She-Ra. Ou pelo menos da Adora, não sei se de repente eles não conseguem a She-Ra de cara, mas conseguem a irmã. Já dá um bom drama a recuperação da história dela, né? Então, eu acho que deixaram assim, um caminho pavimentado para pelo menos a história ter seguimento. Resta saber se os direitos, né, se os povos que detêm os direitos vão conseguir chegar num acordo para essa história poder ser entregue. Isso se resolve com dinheiro depois. Teteu! Então, uma coisa... Pera aí, antes do Matheus começar. Aproveitando essa última frase da Aninha, cara, dinheiro eles vão ganhar pra caralho com a segunda temporada e a venda dos bonecos. Com certeza eles vão comprar os direitos. Eu acho que, né, vai depender um pouco também do quanto a nerdaiada solta pelo mundo aí vai ficar reclamando, ou não, dessa produção. Ela foi lançada agora um mês, mais ou menos, né? Eu não vi uma repercussão tão grande assim na minha bolha. Mas também nem para um lado bom, nem para um lado ruim. Cara, eu já vi uma porrada de gente em vídeo falando que valeu a pena, cara. Já teve bastante vídeo desse tipo de comentário. Matheus, tua opinião, bebê? Sim, minha opinião pessoal é: eu gostei mais desta temporada do que das outras duas. Embora as outras duas eu não tenha detestado, mas eu gostei mais desta. Principalmente pelo trabalho que o Kevin Smith teve de unir o lore da série de 2002 com o do Segredo da Espada e fazer uma coisa coesa. Porque não é segredo que a série de 2002 ainda é a minha preferida, né? Me dói no coração até hoje ela nunca ter terminado, né? Mas eu, assim, achei que ele fez muito bem o dever de casa dele ter conseguido unir os dois lores numa coisa só. Boa, boa. Jota, desmuta e fala a tua opinião. Então, eu tava falando mutado aqui várias coisas interessantes. Mentira, nada interessante. Mas, bem... Tá aqui, pariu. Gostei para um senhor caralho, porque... Puta que pariu, 5 episódios que valeu por 15. O melhor de tudo foi, como o Jorge falou, que fechou um monte de aresta que tinha sido aberta, que tinha coisas que tinha deixado pendente na temporada passada. E repetindo o que os outros falaram, essa união do lore do He-Man, né, das aventuras de Eternia, foi bem interessante porque faz a gente não ter perdido tempo, né, assistindo todas as coisas que vieram antes. E eu não tenho esperança de ter uma She-Ra nos, nas próximas temporadas, mas tenho esperança de ter a Dora lá, porque é, no, onde, se eu não me engano, na HQ que aparece a Déspera, não tem She-Ra, né? Porque a Déspera não é a She-Ra. É uma Adora que ficou no Dark Side para sempre, entendeu? Então, eu achei interessante. Sim, gostei muito. Existe, inclusive, essa premissa, essa ideia do lore, da galera dos fãs, né? Do fandom, dizendo que não vai ter She-Ra. Vai ficar na Déspera mesmo, justamente por causa da putaria dos direitos. Eu acho que foi uma jogada de mestre, né? Sim, foi uma jogada de mestre, porque se eles conseguirem os direitos da She-Ra, eles conseguem misturar o canon e fazer uma coisa legal, que faça sentido. Se não conseguir, fica Déspera mesmo, acabou-se. Sim, ainda dá pra ter dinâmica de drama familiar, porque é, mal ou bem é a porra da irmã do Adam, de qualquer maneira, né? Então foda-se. Né? É win-win. E tu, Marcão, tua opinião? Essa terceira parte aí ficou bem melhor que as outras, né? E o caso tô com o Jota. Se eles conseguirem apresentar a Déspera sem a She-Ra, beleza. Se eles conseguirem o direito de She-Ra, pode fazer unir as duas coisas mesmo. Pra mim aparece a Déspera, aí depois a transição dela para se tornar a She-Ra, né? Sim. Bom, e é isso. Eu já deixei clara a minha opinião. Eu acho que o Kevin Smith se redimiu completamente das cagadinhas que ele fez na primeira temporada de 10 episódios. Ele mostrou que com 5 episódios dá para fazer um troço melhor do que com 10, né? Quando não está se fazendo merda na conversa, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Eu ainda acho que o Kevin Smith está devendo, mas ele já pagou metade dos boletos que ele estava devendo também com a grana. Ao contrário de mim. Né? E com essa ficamos por aqui. Muito obrigado a todos vocês, meus queridos amigos, por terem participado, em especial o Marco Velho, meu querido Xará, que o pessoal até hoje dá, por que, que o Alexandre chama o Marco Velho de Xará? Porque o nome dele é Alexandre também. Marco é Marco Velho, é o apelido. Marco é o segundo nome. É, mas Marco Velho é tua alcunha. É o teu alias. É o teu pseudônimo. Né? Mas tudo bem. Obrigado, Marcão, pela conversa. Obrigado, Donana. Obrigado, Jota. Obrigado, HQ Man. Jorge, vê se chega direito na hora da próxima vez, caralho. Fala isso pra ele, porra. E ficamos com essa por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera pelos poderes da puta que pariu. You got an Herd Mail. Uma chama intensa ardente queimando meu coração. E aí, pessoal? Belezinha? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá. Eu agradeço a todos os padrinhos, mecenas do Paranerdia que ficaram, mesmo durante o período de queda. Então, os nomes deles são mais do que bem-vindos. Obrigado a todos. Vamos começar com a listagem. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joninha Trekker, Arthur Bonifácio, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Emílio da Costa Mansur, Guto Lima Santos, J. Santos, o nosso querido e amado mecenas, Léo Bruschi, Lucas Freitas, Nicolas de Oliveira, Paulo Roberto Libardi, Rodrigo Moquepon, Sérgio Cabral, lá do Sexta-feira Clássica, Suelen Nastri e o nosso querido, por último, mas não menos importante, Valdir Fumene Jr. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado para ajudar o Nerdmaster com tudo que ele queira fazer, ok? Obrigado de verdade e até o próximo episódio.